Navio Pirata 37, porque a fila anda, mas só de vez em quando. Amigos e amigas dos mares, estamos de volta com mais um Navio Pirata, o podcast da Max Rebo. Eu sou o Fernando e estou de volta depois de mais uma falta, né? Fico faltando nos programas aí. Olha só, estamos finalmente na formação completa. Depois de algum tempo. Porque antes o Falcão tava away. Pois é. Desfalcados. Era desfalcado do Navio Pirata. É que sobreviveu, né? Mas agora sim, estamos de volta todos os quatro, em uma edição aí que está no alto mar da existência humana. Uhum. Sim, né? Sim, nós, concordo. Nós estamos fora, né? Fora do nosso, do nosso campo, ambiente. Nossa zona de conforto. Da nossa bolha. Nós estamos gravando diretamente da Brasil Game Show. Sim. Da Botsuana Game Show, Burkina Faso Game Show. Ou, como eu gosto de chamar, é o Baião do Gado de Satanás. A bunda gorda suada. Ou Belas Garotas Suecas. Ó, excelente. Caralho. Faltou você, Vander. Não. Você tem até o fim do programa pra pensar na bunda. Que eu ia pensar em bunda gorda, ele roubou. Bunda gorda suja, cara. Mas sim, nós estamos aqui exatamente na sala de imprensa da Brasil Game Show, cercado de pessoas que estão olhando para a gente, provavelmente. Não estou olhando porque eu tô com vergonha. Que nós estamos aqui num cantinho falando alto e tal. É verdade. Essa coisa toda. Mas sim, nós estamos aqui no evento que tá rolando aqui em São Paulo, um dos maiores eventos de games da América Latina. Pra ver o que tá rolando aí, né? Sim. Nessa parada toda. Exatamente, né? Então, é engraçado que esse daqui é o minha terceira BGS. Essa é qual? Você é presente, eu Falcão. É verdade, eu sou o Pedro. Olá, eu sou o Pedro Falcão. E eu entrei no contato. É verdade. Deixa eu deixar de ser mal educado. Seja educado. Né? Foi só eu não vi nenhum programa que eu vi um filho da puta mal educado. Tudo bem. Eu já me apresentei, eu sou o Fernando. Quem falou agora que eu já te apresentei? Eu sou o Pedro Falcão. Boa tarde, olá. Pedro Falcão. Olá, essa é a minha terceira BGS. Visto que eu entrei no Kotaku em 2012, como o Nosso falou, e esta é a minha pior BGS também até agora. Mas vamos entrar nesse assunto depois, daqui a pouco. Exato. Ao lado do Falcão, a pessoa que não sabe qual é a sua sigla de BGS favorita ainda, não decidiu, é o Bruno Van Depp. Olá, meus queridos. A gente tá aqui fazendo um compartilhamento de microfone. Então, Bruno gosta de sushi, velho. Bruno. Pior que eu não gosto de sushi, mas Bruno gosta de sushi. Meu nome é Bruno Bexiguinha. Como vocês sabem, eu sou péssimo de introduções, apresentações, então só queria novamente falar que enche meu coração de amor ver os quatro aqui, mesmo nesse cantinho sujinho aqui, todo mundo olhando realmente. Oi, gente. E aí, né? Vamos conversar sobre a BZS. O Bruno gosta de sushi. É foda, Bruno gosta de sushi, é foda. Eu acho que o B pode ser de Bexiguinha. É isso, vamos lá, vamos bater um papinho. Boa. E o último de nós hoje é o Danibus. Eu mesmo, cara, essa é minha primeira BGS, né? Tipo, perdi meu cabaço BGS, e eu posso dizer que tá sendo uma experiência bem... Como qualquer perda de cabaço, tipo, é uma experiência meio estranha, tá ligado? Um pouco dolorosa, às vezes tem um prazerzinho. Dolorosa, Aí quando você acaba, você tá meio... Daí você vê que você tá sangrando, aí você tipo... Só quando você chega em casa depois, você toma aquele banho. Vai chorar embaixo de chuveiro. Perguntando pra Deus por quê. Eu acho que é uma excelente analogia, Daniel. Né? Define Bom, acho que deu pra sentir mais ou menos o clima de como tá essa BGS 2014. Daqui a pouco eles chutam a gente da sala de imprensa. O foda é que hoje já começou com várias tretas, né? Nossa, tipo, já começou elas, que cara. Já não deixaram a imprensa entrar antes da uma hora, né? O que é uma bosta, porque, tipo, porra, não é como se a imprensa começasse a trabalhar uma da tarde. Acho que a gente pode ser... Vamos incorporar isso no nosso Chorume Watch da semana? Vamos começar com esse Chorumão. Vai ser justamente vamos Chorume, fazer assim, falar. Uma pausa curta e Chorume Watch na sequência. Boa. Com licença. Olá, estamos de volta. É, e sim, agora a gente vai falar, vamos incorporar o churume ao espírito da BGS. Bexiguinha gruda stickers. Vocês, porra, velho, vocês botam no chinelo, porra, velho. Tá foda, hein, mano. Eu sou pensando, péssimo, velho. Pensando em siglas pra você. Exato, não. Mas de fato, eu acho que... eu não sei, cara, a gente chegou aqui... Aí, beleza que já não estavam deixando a imprensa entrar e fizeram uma fila gigante lá fora, desnecessariamente, não, porque a gente chegou e falou assim, não, entra aqui nessa fila gigante aqui que a gente vai, vai fazer as pessoas entrarem aos poucos e tudo mais. Aí, do nada... Eles abriram as 5 portas de uma vez e tipo, ah não, pode entrar galera, não galera, precisa da fila. Se a fila, tá ligado? É uma fila metafísica, sabe? Assim, tipo, ela existe... É que nem o nosso vórtex temporal, né? Exato. Ela existe apenas quando existe a necessidade da fila. Quando ela não... Quando as pessoas entram, não precisa mais. Não precisa mais. É que nem aquele super-herói, não lembro do filme agora, que o poder dele era ficar invisível quando não tinha ninguém olhando. Exatamente, cara. É mais ou menos a mesma coisa. A fila serve para quando ela não precisa. Existir. Fora a quantidade absurda de checkpoints comparados à faixa de Gaza, tá ligado? Nossa, bizarro, cara. Nossa, tá parecendo uma corrida, assim, né? De tipo, que você tem que fazer passar por vários checkpoints antes de chegar tipo no. Tipo Olimpíadas do Faustão, né? Tipo Olimpíadas do Faustão. Não legal. Exatamente. Só que sem tocar a musiquinha da ponte do rio que cai. Exatamente. Mas foi bizarro porque ontem, no primeiro dia da feira, eles mandaram as credenciais pra gente imprimir em casa, né? Sim. Uhum. PDFzão e tal. É verdade. E aí, obviamente, deu problema em um monte de credencial. Você chegava aqui, sim, pegava uma fila pra entrar lá de fora pra aqui dentro. Aí outra fila aqui dentro pra chegar na catraca. Chegava na catraca, o leitor não lia a credencial, código porque, de barras. É, porque, tipo, eles mandaram um PDF muito em baixa resolução, tosquíssimo, e com o código de barras distorcido. Uhum. Ele tava, tipo, aumentado, assim, como se fosse... Tipo, alguém mexesse, abrisse no Photoshop e tivesse esticado toscamente. E fica um JPEG assim, né? Exatamente. É. Não, e aí, sem contar como o Ed Antony levantou, né, hoje, foi uma questão que é uma questão de segurança bem problemática essa de você mandar credencial no e-mail das pessoas. Tipo, ainda mais quando tem pessoas burras o bastante para publicar isso na internet. Nas redes sociais. Olha aqui o meu badge aqui da BGS, tipo... Pô, valeu, truta. Eu tava precisando de uma credencial, vou pegar isso daqui, copiar e usar pra entrar, sabe? E, assim, e ontem, quando rolou isso, eu tava junto com o Marcola. Exato. Glorioso Marcola. Glorioso Marcola, que está de volta. O Marcolino voltou dos seus anos salvando o mundo. Exato, voltou. E aí, em resumo, a organização do evento diz que a culpa foi nossa, porque a gente não imprimiu o bagulho direito. É claro, porque... A culpa é sempre da vítima. Mas cara, quem que tem uma impressora em casa? Eu não consigo ter impressora em casa. Tipo... Quem que tem uma impressora em casa que funciona, velho? E que funciona assim, não, tipo, com uma precisão de se fosse uma... Porque assim, ainda se eles tivessem... Offset, eu vou imprimir em offset aqui. Se tivesse rolado alguma indicação, ó, imprime assim, assado, ligado? Não. Não tem nada. Imprime numa 4 e traz, tá ligado? Não. E a maioria das fotos estão muito zoadas, e pior, cara, que eu olhei aquilo, Não, e eu olhei aquilo recebendo no e-mail e tudo mais. Eu falei, velho, isso vai dar problema. Fica horrível os passes, assim. Eu nem gastei grana, sabe? As pessoas ficam, tipo, todo cortado. O Vandero tá tudo esmagado. Exato. Depois a gente posta todas as nossas credenciais. Tipo, muito tosco. Eu tô parecendo o Primo It nessa porra. Gente na cidade grande total. Ouvindo as montanhas pra passar as férias na cidade grande. E aí, pra coroar a experiência, hoje eu tava vindo pra cá junto com o Ed também, que tá aqui assistindo. Ouvindo a gravação do Pirata. Nossa cara. E a gente tava vindo, a gente veio andando do metrô, e aí tem gente na rua vendendo alimento não perecível. As pessoas virem trazer e pagar meia. Seríssimo. E quanto que tá o alimento? Vai sistema. Caralho. Cara, tipo, eu tava vendo, aí o Ed virou pra mim e falou, você percebe o que esses caras estão vendendo? Eu não, eles estão vendendo açúcar, tipo, saco de açúcar, tá ligado? Arroz e feijão, né, cara? Aí, nossa, os caras estão vendendo alimento. Mentira! Aí você chega aqui perto do evento e tá, ó, você já tem alimento? Você trouxe alimento? Caralho. A galera vendendo os alimentos pra vir trazer aqui e pagar meia, cara. Ei, Brasilzão. Tá aí a dica, cara, se precisar fazer compras, coloca aqui na porta da VGS, mano. Tô vendendo açúcar por 10 reais um pacote de açúcar de 1 real, tá? Não, com certeza o lucro deve ser enorme. Eu achei isso lindo, cara, eu achei muito, muito lindo. Eu acho que define a BGS, o Brasilzão. Tipo, tentei fazer a minha sigla, peidei. Porra, cara, eu tô desde as 9 aqui nessa fila, velho, pelo amor de Deus. Tipo, vamos com calma, gente. Eu tô cansado, eu tô muito cansado. Braulio Gordo Suado. Aí, ó, pronto, cara. É. Porra. Pô, eu tenho jornalistas aqui, eles me botam no chinelo, velho. Eu não sou um jornalista aqui. É, mas você tá, olha, do Red Bull tá aí, imprensa. Braulio gruda no short. É. Que bosta. Você vai conseguir, cara. Até o fim do programa você consegue. Não, a pressão, a pressão. Mas tudo bem, estamos aqui. Chega de falar de desses choromes específicos. Batata gourmet saltê. Pô, Vander. Que bosta sem graça, velho. Não, isso não, não encaixa. Fiz BSG, eu sou. BSG. Eu sou disléxico, eu sou disléxico. Vamos pro próximo bloco, né? Vamos, vamos. Bolinho gorduroso salpicado, estamos de volta. Estamos de volta no Navio Pirata 37 Especial Brasil Game Show. Pra falar agora do que está acontecendo de fato no evento, né? Tá acontecendo que a gente está inventando siglas a rodo e o Vandep não inventou nenhuma até agora. A única que ele inventou era dislexia. O score de siglas do Vandep, né? O ranking aqui tá menos 18, baixo, 18, né? Tá menos 18, cara. Pô, Vandep. Depois de errar. Pô, bichinho. Ideia do sono, velho. Mas é, realmente tá rolando coisa da final aqui, além de problemas. Além de siglas e problemas. Siglas e problemas, tem várias coisas aqui na BGS. Quer dizer, questionável um pouco essas várias coisas, né? Assim, você músico que já também participou de várias e tal. Uh-huh. Como você acha que tá o termômetro da parada, assim? Você acha que tem bastante? Cara, pareceu, não tem tanto? Uma BGS um pouco mais triste, digamos, pareceu, assim, né? Sabe o que eu sinto? É assim, da última vez, a última BGS foi o cume, assim, foi o máximo, foi o mais foda. Sim. Agora, tipo, é esse começo da ladeira. É. Sabe essa sensação? É o começo do fim. Até por um erro de visão da organização do evento. Também, né? A vibe tá vazia, não sei, sabe? Não tá uma coisa legal. Eu acho que tem assim, poucas atrações importantes com relação ao ano passado, né? Você tem aí, sabe, o que você tem de legal aí hoje pra ver? É o Mortal Kombat X, por legal, exemplo. Legal, joguei agora. Tem muito jogo, isso, o que é interessante é que tem muito, e essa a crítica eu acho que mais óbvia que tem pra se fazer da BGS, é que tem muito jogo que já saiu. Sim. Principalmente nesse último mês, no fim do mês passado, que tá aí como se fosse, tipo, ah, olha aqui essa grande novidade e tudo mais e tal. Tipo, o próprio, eu entendo, sabe? Sim, tal, sim. Mas, porque tem muito, ainda mais que a gente mora num país onde é super, tipo, não é tão acessível e tudo mais. Então tem muita gente que nunca vai nem jogar esses jogos e tudo. Então isso é muito legal, mas porra, pra quem é jornalista, realmente é um pouco complicado, porque, sei lá, metade dos jogos que estão aqui eu já recebi da assessoria, sabe, pra testar. Vale a pena um pouco pelas entrevistas, né, pra gente que é jornalista. Exatamente. Gases. Dá pra fazer uma, dá pra fazer uma. Mas enfim, continua. Gases subindo, alguma coisa é gases subindo. Bastante gases subindo. mas é o que o Falcão falou, assim. Tem bastante entrevista, tem, né? Tem algumas entrevistas interessantes. Tá dando pena dos indies, cara. Cara. Tá, que eles estão isolados num cantinho lá no fundo. Cara, é engraçado. Eles estão depois das comidas, né? Eles estão numa outra. Eles estão na ala de trás, lá atrás mesmo, onde antigamente tinha a praça de alimentação. Onde estava no passado. Então, por isso, essa vez eu me perco, tá ligado? Não tá aquela coisa meio autoexplicativa, assim, que você anda e tem um caminho que você faz, assim. Sim. Eu não sei direito. Aqui é a praça de alimentação que tem a coisa atrás, né? Não tem a. Basicamente, eles pegaram 5 pavilhões, né? Aham. Eu acho que tem 2 pavilhões inteiros que são exclusivamente pra fila. É assim, a gente deu uma passada, entrando aqui na sala de imprensa, a gente deu uma passada ali na frente, está assustador. Às 1h30 da tarde da quinta-feira, tá um absurdo. Tá um absurdo. É tipo Mordor, assim, sabe? É tipo uma fila. É William Wallace. Imagina Shadows of. Imagina, tipo, todas as filas da Disney numa só. tá ligado? Tá pesado. É a pior fila de todos. E assim, tem um pavilhão que tá pros stands, um pavilhão que tá pras comidas e pros indies. Isso. O pavilhão dos esquecidos, que tá tipo Razer, HyperX, o palquinho do Dota, que tá assim, que mal tá iluminado lá, na verdade. É verdade, eu entrei lá e falei, eu acho que não terminaram de montar aqui, tá ligado? Porque tipo, não tinha luz no palco, tá ligado? Não tinha nada. É o gueto da parada. É o gueto, é o gueto da BGS. É o palco onde tava a Riot no passado, né? Exatamente. E inclusive é literalmente a mesma estrutura do palco, né? Eles só trocaram o Riot por Dota, tá ligado? E aí tem esses dois pavilhões que estão vazios e servindo como fila, então... Eu não sei qual foi a ideia que passou na cabeça da organização. Pois é. Eu não sei o que aconteceu, assim, mas tá um evento que parece que tá mais vazio e que tem menos coisa, tá menos legal de assim, ele certamente vai lotar, porque a gente já viu que os ingressos no fim de semana, por exemplo, já esgotaram, sim, né? Sim. Então ele certamente vai lotar, mas eu acho que assim, tem menos estações, eu acho, do que da... Aliás, tem mais estações de menos jogos. Uhum. Ele tem menos jogos pra ver, mas tipo, muita estação pra esses jogos ver. Sim. Eu acredito que assim, para o público, esse evento ainda deve estar bom. Sim. Porque, tipo, é o que eu falei, tem muita gente que não tem acesso a esses jogos, mas aqui eles vão poder jogar e eu acho que não vai ter uma fila tão, tão escrotamente ridícula quanto a gente espera, assim, sabe? Eu acho que acaba tendo uma fila um pouco mais, digamos, administrável, assim. Em vez de 6 horas de fila, vai ter 2. É que não sei, cara, a gente não viu como é que é com esse monte de gente que a gente viu lá fora. Tem isso. É que tende a piorar também, né? Nós somos na quinta-feira. É. O público tende a aumentar até do domingo. Exatamente, né? Tem isso também. O que você ia falar, Vandetta? Não, eu ia falar que... Esqueci. Não. Eu ia falar que eu acho que pra quem vem pela primeira vez, eu acho que sim, eles não vão ter uma impressão muito ruim, mas quem já veio ano passado, retrasado, exato, mesmo se veio assim, não veio de imprensa, o VIP, o Premium, já tá de saco cheio, saca? Entrou agora, já vai ficar uma fila enorme, já, porra, realmente não tem a Nintendo, não tem isso, não tem pouca coisa a fazer, cara. Tem pouco jogo pra se descobrir, assim, sabe? Como é que você tá falando? Isso, exato, então, exato. Cara, eu, por exemplo, gosto de Call of Duty e joguei pra caramba, mas aí eu fui e joguei um Mortal Kombat 10. Entrei na PlayStation depois, o que tem a fazer lá? Não tem outra Drive coisa, Club, entendeu? Tipo... E outra coisa interessante, eu tava conversando com o Gustavo Petró, que é o jornalista do G1 e grande fã da Max Ribbon, inclusive. Beijo na sua alma, Petró. Beijo na sua alma. E o Petró falou que realmente tem um... ele tava pensando em trazer... Ele tem 2 filhos, né? Uhum. Ele tava pensando em trazer o filho mais velho dele, que tem, acho que, 6, 7 anos. Uhum. E ele disse que não vai trazer porque não faz muito sentido. Porque o filho dele gosta, tipo, sei lá, o Mario, joga uns negócios diferentes e tudo mais. Aqui tá só, tipo, jogos, digamos, tipo, de adolescentes pra cima, assim. Uhum. Se for pensar. Não tem uma variedade muito grande. Tá, tipo... Acho que esse que é o lance, né? Quando você tira a Nintendo da equação das coisas... Fica difícil. E a Sega também, sabe? Essas coisas. Acaba ficando... Agora que você falou que reparei que a Blizzard não tá mais também aqui, né? A Blizzard também não tá. Ela vinha junto com a Activision. Que trazia a porra do Skylanders. Sim. Verdade, é verdade. E não tem Skylanders, que é tipo um baita negócio gigante. Na Activision tem uma estação do Destiny, assim. Alguns vão lá, jogam, mas fica vazia, saca? Tipo, às vezes era mais game pra eles colocar mais de Call of Duty. Porque vai lotar, sabe? E é engraçado poucas... porque a Blizzard tava lá na TV XMA, né? X5 Mega Arena, que eu entrei aqui em São Paulo no fim de semana. E a Blizzard tava com bastante coisa de Hearthstone lá, né? Bastante coisa. Me espanta um pouco eles não terem se interessado. Eu acho que pode ser quase princípio, não só o preço tava caro, ou que seja. Eu acho que os caras assim, não gostaram dos termos e é isso. Com certeza. Sabe? Não vale. Mas assim, é outra coisa que agregaria, assim, claro, como Nintendo, assim, como Sega, como outras coisas. Então, porque acaba sendo isso, tipo assim, beleza, o público aumentou? Aumentou. Mas para quem, assim? Tipo, aumentou realmente para um público muito específico. Jovens adolescentes entre, sei lá, 12 e 18 anos que curtem, que tem um Xbox em casa, que tem um PlayStation em casa e é a extensão disso, assim. Sim. Porque pra galera que, até mesmo, porra, o 3DS, sabe, que é um negócio, não mais que tá vindo o 3DS aqui pro Brasil, tem vários jogos novos no Wii U também. Acabou de sair Smash Bros, né, cara? Acabou de sair Smash Bros. Pô, que os caras estão fazendo que eles não fazem um campeonato de Smash Bros aqui, entendeu? Exatamente. Tipo, acho que teve, falta um pouco, acho que como tá rolando essa descentralização dos eventos de games aqui no Brasil, principalmente com a Comic Con, 2 Comic Cons aí vindo, e mais, sabe, 2 Mega Arenas que tiveram esse ano também. Tem mais opção para as empresas, tem mais opção para as empresas, então isso acaba descentralizando. E o Brasil Game Show é um show centralizado, né? Uhum. Como se for pensar, por exemplo, na E3. Uhum. Porra, a E3 é o mais importante do mundo, porque todas as empresas convergem lá, tá ligado? Uhum. Tudo que elas vão apresentar vai ser naquele período. Tudo bem, a Nintendo já deu um jeito de fazer com o Nintendo Direct, apresentar coisas diferentes, fazer coisas separadas. Mas eles ainda assim têm um stand grande lá. Um stand grande, exatamente. Então, tipo, esse é o ponto de convergência. Aqui, parece que eles tinham esse reinado, né, o Brasil Game Show, nos últimos 2 anos, de conseguir juntar todas as empresas e todos esses interesses, tirando os indies, né? Uhum. E agora, descentralizado, ele perdeu justamente esse, digamos, esse encanto, né? Ainda forma. Que a Brasil Game Show é um evento mais híbrido que a E3, né? Que a E3 é mais assim... indústria. Trade, né? Indústria. Exato. Sim, sim. Aqui é público. Aqui é até mais público do que trade, né? Exato. Do que negócios e do que imprensa e tal. Exatamente. E é justamente isso, assim, até. Eu acho que eles talvez deram mais importância pro aspecto de cobertura e de anúncios e tal do que de público e da galera que vem jogar mesmo, tem menos opção, não sei, assim. Sim, sim. Tive essa impressão. Sim. Mas se o produto é menos atrativo pra gente, eu acho que no fundo acaba sendo menos atrativo pra qualquer um, assim, sabe? Qualquer um que tá vindo aqui pela primeira vez, saca? A experiência dele não vai ser tão boa do que a experiência de alguém que veio a primeira vez ano passado, independente não, do que o cara queira fazer. Mesmo se o cara só quiser jogar um COD, só quiser jogar, sei lá, na Warner lá, ou um Street Fighter, ou Mortal. Saca, o cara vai ficar na fila quanto tempo pra jogar um pouquinho e aí vai fazer o que depois? Vai fazer, saca? É um pouco complicado. Eu só queria dizer que eu acho sempre impressionante, assim, nunca deixo de me impressionar quando eu vejo pessoas correndo pra pegar uma fila, tá ligado? A gente tava vindo aqui. A gente vindo aqui pra sala de imprensa, uma molecada meio no gás indo pra fila do COD, assim, tipo, sabe? Quero chegar rápido na fila. Quero dar uns tiros. E a primeira, né? E o COD é tipo, tá meio metro, assim, na entrada. Tipo, meu, foi engraçado. Eu acho. A Activision negociou justamente isso. Ano passado eles também estavam bem na entrada. Ano retrasado era a Riot, só que quando a Riot tava lá. Era muito assim. Era muita gente. Tampava a entrada do evento. Eu não sabia nem que era LOL direito na época, tá ligado? Foi e pena, cara, porque assim, mesmo a Riot não estando aqui, era um espetáculo, assim, saca? Você vê aquilo era muito bom pra eles, assim. Claro que se eles não vieram é porque eles têm uma decisão de negócio. Deles, né? Mas assim, eu ia lá, eu não conhecia o jogo, e a stand era muito bem montada, a iluminação, o palco, as cadeirinhas que ficavam lá, eles davam uns brindezinhos, sabe? Eles te davam esses negocinhos aqui que você coloca o crachá. Esse ano não tem disso, né? Os stands são normaizinhos e tal, não tem nada. Nenhum brinde, cara, nenhum brinde. A gente ganhou uma ficha do Bonfim do Assassin's Creed lá ontem. Eu ganhei uma sacola das lojas americanas. Inclusive tem várias ali, ó. Tem uma galera pega uma lá, Vandep, vamos descrever o que tem. O Ed foi lá pegando. Da do swagger da loja americana. Eu tava aqui na sala de imprensa ontem, fui sair pra um compromisso. Aí uma moça tava com várias sacolas na mão. Ela me parou e falou: pega uma sacola, passa lá no stand. Valeu, Ed. E aí. Tá escrito Keep Calm and Game On. Keep Calm and Game On aqui, ó. Ó, daí está subindo. Isso, tá, gente, peraí, vamos falar quanto isso é babaca? Vamos falar. Sim, num dos lados da sacola tá escrito assim: Estado Civil. E aí tem tipo caixinhas opções e tal. Aí tem casado, solteiro, que de fato são estados civis. Uh-huh. E aí embaixo tem gamer. Que eu não sei que tipo de estado que é. Talvez não seja da matéria, né? Tipo líquido, sólido, gasoso, gamer. Gamer, exato. Plasma e gamer. Plasma e gamer. Um anúncio de 2 páginas, não sei o que tá escrito. Sobre. Olha, americanas vendem jogos. Que bom. Uou, que legal. Inclusive, é engraçado isso, né? Tem como... Pringles e os Snickers. Não, tem. Então, dentro da sacola tem um Pringles original. Isso eu preciso. Tem 2 pilhas. Pilha pra Max Rebel. Tem um Snickers. Louco. Um chocolatinho da Kinder. Louco. Vou fazer maltão do Snickers. E acho que só. E é isso. Aí um bloquinho. E um bloquinho, tem um bloquinho vermelho. Que é bom, até. Se bem que tá escrito aqui você faz a festa na capa do bloquinho. Eu não sei que tipo de festa eles estão pensando. Mas você faz o bloquinho, você faz a festa no bloquinho? É, aparentemente. E o smiley face tá ao contrário, assim, tá de lado. E tem um smiley face tosco. É, como se tivesse digitado na capa. Pro público gamer, cara. Exato. Tem que ser pra Frentex. É, então. Mas acho engraçado que tipo essa sacola é como se você tivesse acabado de comprar, tipo, meu, sei lá. Um jeans, né? Exato, cara. Comprou um jeans e essa sacola. Uma calça de moletom, né? nas lojas americanas. É, você gasta tipo essa sacola de papel. Então, e, mas falando sobre lojas americanas, engraçado é que as duas maiores, os dois maiores stands do evento são da Lojas Americanas e da Saraiva, né? Saraiva. Pra você ver que como realmente tem esse foco nos consumidores mesmo. Uh-huh. Tipo, aí tia, você trouxe teus filhos aqui pra ver os jogos? Vem comprar uns bagulho. Agora vem e compra uns bagulho aqui pras crianças pra eles levarem alguma coisa pra casa. Pra eles calar a boca, pra né? Pra eles calarem a boca, exatamente, É bem isso, né? É bem esse espírito. E eu ganhei uma sacola dessas ontem e vendi o meu sneakers pro Gus. É verdade. Por R$4. Ele vendeu por R$4. A história é assim. Eu tava comendo meu Pringles. Ele comprou um sneakers de graça? Então, calma. Eu tava comendo meu Pringles, tá ligado? Aí tava lá, tava ele, tava o Heitor, tava o Arthur Palma, tava, acho que o Ed tava junto também. E aí eu tava comendo, ofereci pra galera, tal, não sei o quê. Aí ele olhou a sacola. Ele, ó, tem um Snickers aí. Tem um Snickers aqui. Não é sobremesa? Me dá o Snickers? Não. Posso pegar? Não, não pode. Mesmo? Mesmo. Então eu compro o seu Snickers. Quanto? R$2. Ah, não. R$2 é pouco. Não, de aí boa. Ele parou... Pensou. Tem o Kinder, sempre com uma pessoa branquinha, loirinha na capa. Ele parou e pensou... Será que já teve algum... R$4. Será que já teve algum negro na capa fechado, do Kinder? Tá ligado? Sacou? Você pode deixar de ser gordinho, mas o gordinho nunca deixa de ser Exatamente. Eu queria saber se já teve algum negro ou japonês ou asiático na capa do Kinder, em alguma história. Provavelmente não, velho. Porque é sempre o branquinho de olho azul, é engraçado isso. Então, bizarro, né? É que a gente tá abrindo aqui os produtos, né, da sacola. E aí tem esse moleque extremamente ariano. É, exato. Esse é tipo... Na capa, assim. Kinder estaria orgulhoso daqui. É, exato. Tipo, Kinder, o chocolate da juventude hitleriana. Pra vocês verem como a BGS tá empolgante, nós estamos fazendo review. De Kinder Ovo. Que é um chocolate que todo mundo já comeu, né? É, tá ligado. Que sabe o gosto, exatamente. Mas é bom. Mas tudo bem. O que a gente tava falando mesmo? O que vocês gostaram do... Ah, pois é. Do Kinder? Não. Vocês jogaram alguma coisa? Vocês gostaram? Tiveram alguma coisa? Eu joguei o Resident Evil Revelations 2 da Capcom. Eu vou jogar hoje. Chocolate. Uma coisa que eu não gostei do chocolate, engasguei, né? Gente, a gente tem. Eu só gostaria de falar que a gente tem um convidado especial. É verdade. Aqui no. Não um convidado de fato, mas ele é um cara que ele esteve no último Amigos do Fórum, pra quem lembra. Uh-huh. Inclusive gravado nesta mesma sala de imprensa que estamos agora. Uh-huh. E ele veio de lá de Manaus pra dar uma palavrinha pra vocês. Então, Bruno Isidro, fala uma coisa aqui, já que você tá olhando a gente gravar aqui na sala de imprensa. Olá, internautas, olá, Bucas. Eu só queria dizer que a BGS está mais linda por causa da Max Rebo. Esse. E ele foi embora com essas belas palavras. É tímido, que nem queria. Nos deixou falar oi pros amigos do pai, assim, oi, tchau, gente. Nos deixou em lágrimas e partiu. Não, mas é, assim que se fala. Como o R. Kelly faz com suas mulheres. Com todo mundo. Exato. Não, mas fala aí, você tá falando... Cara, tá legal Resident Evil Revelations 2, achei bacana. Ele parece bastante Resident Evil velho, assim, ser mais escuro, mais terror, assim, tal, não sei o quê. Que é bem a filosofia que eles queriam manter nesse âmbito do Revelations, né? Que, tipo, teve uma entrevista recentemente com produtores, né, do Revelations e tal, e eles falaram especificamente disso, que, tipo, o Revelations foi feito para os fãs antigos da série mesmo. Legal. E ele traz esses elementos mais antigos da série, o que é animal, porque... Sim. Porra, tem muitas coisas ali... Que é justamente o que a gente gosta em Resident Evil, que a gente sempre gostou em Resident Evil, né? Sim. Então tem muito... Eu acho que é bacana. Eu vou testar hoje o Resident Evil Revelations e legal. Vou ver isso aí. Cara, eu achei também da Capcom aqueles modo ômega do Street Fighter tá muito engraçado. Tá engraçado? Tá engraçado. O que é o modo? É tipo assim, modo ômega... É tipo, sabe Street de rodoviária? É tipo um Street de rodoviária oficial, assim. Pode crer. Não, mas ele faz umas coisas escrotas também. Não. Show. Tipo, quem só tá Hadouken com o pé, sabe? Caralho, como assim? Foda. E por aí vai. Então os caras fizeram, e se a gente fizesse essas coisas escrotas aqui com os personagens? E fizeram todas as coisas escrotas que eles quiseram. Então tá bem engraçado, assim, o jogo. Botar nos golpes loucos e totalmente desequilibrados. E vai agradar os fãs da série? Você acha? Vai ser pela zoeira, assim, sabe? É pela zoeira já, né? É pela zoeira. É, gente, a gente tem que lembrar que, tipo, no fundo é Street Fighter 4. Quantos anos tem esse jogo já? Pois é. 5. 5 anos já. Tem um jogo que tá... 6 anos. É, então, que tá lá espremendo. Meu, o que sobra nessa altura do campeonato pra você fazer com o jogo? É, zoar, entendeu? Zoa. Dá uma zoada. É, o que mais? Tem o Mortal Kombat X. Exato, paralelamente. Eu gostei bastante, cara. Assim, eu não gosto de Mortal Kombat, não é o meu tipo de jogo. Eu prefiro o Kombat que Street Fighter. Mas, tipo, ele, o jogo tá bem bonito. Tá melhor. O 9 bom, já era bem bonito, cara, mas esse tá mais. Esse tá bonito. Tá lindo o jogo. Tem um zoom in, assim, nos personagens estão mais próximos, maiores, assim. Os cenários estão impressionantes. São. E isso, como você falou, é verdade. Eu acho que uma das primeiras coisas que você bate o olho no Mortal Kombat e vê isso. É, tipo, muito bonito, tudo bem feito. Tipo, jogo Next Gen, sabe? É, Next Gen mesmo, exato, exatamente. E eu achei legal as variações dos estilos dos personagens. Achei divertido. Sim. Isso é bom, né? Porque ele tira um pouco daquela trava do Mortal Kombat de... dos personagens não serem muito variados e tudo. Sim. Dos estilos dos personagens não serem muito variados. E eu tava entrevistando o Ed Boon ontem. Ele falou que a ideia começou de dar a ideia, aliás, de incluir o sistema, de você escolher um golpe a mais pro personagem. Ah, tá. E aí você evoluiu pra vários golpes, que evoluiu pra um estilo de luta inteiro. Então, Então os caras, tipo, tiveram um trabalho extra grandão no jogo pra poder botar isso. E quando você seleciona um personagem, você tem três opções, assim. Exato. Achei bem legal. Que mais? E você jogou... Tinha muita pergunta sobre o Bloodborne, né? Quando você eu joguei e gostei bastante, assim. É, porque todo mundo sabia, todo mundo pergunta sobre isso. Eu tive uma experiência curta com o Bloodborne. joguei uma vez, mas assim, da primeira eu cheguei no chefe e tirei metade da vida dele. Aê! Então tá bom, assim. Que horror, você bugou o jogo. Eu tentei bugar o jogo, porque esse alfa tem um bug. Dá pra você glitchar o jogo e entrar numa área que não tá prevista no bagulho. Mas eu não tive tempo de ir lá tentar fazer o glitch. Ô, moça, eu vou voltar lá e tentar fazer. Vamos fazer esse vídeo hoje. A gente tem que gravar um vídeozinho aqui. Mas, puta, o jogo tá lindo, né? Tá animal, assim. Tá mais agressivo, né? Eles prometeram que o jogo ia ser mais agressivo. E agora você não tem mais escudo, né? Você tem, tipo, a sua arma e o seu trabuco. Sério? E só, tá ligado? Claro. Nossa, então é tipo, desvia. Tanto que quando você trava a mira do inimigo na Epizelda, assim... Sei. O tipo de esquiva muda, não é mais aquela roladinha. Sei. É tipo uma finta, assim. Então fica mais rápido, mais agressivo pra você ir pra cima do inimigo mesmo, assim. Que louco. Então tá bem da hora. Pra pessoas impacientes que nem eu. Exato. Eu consigo fazer. E tem um esquema que quando você toma uma porrada, você tem um tempo... de regenerar. Então se você contra-atacar rápido o suficiente, você recupera a vida que você perdeu. Então tudo incentiva você a ir pra cima, assim. Que animal. Ser agressivo. Pô, isso me interessa bastante, cara. Isso me interessa tanto bastante. Que, assim, o trabuco, se você atira não tanto pra dar dano, mas pra atordoar o inimigo. Sim. Pode gravar. Então você pode usar tanto isso pra fugir, ganhar um tempo e fugir, quanto pra interromper um ataque do inimigo e você, tipo, atacar, pegar um crítico nele enquanto ele tá atordoado. Louco. Então, assim, tudo é pra você atacar. Ser agressivo. Pode no ver. Jogo. Legal isso. Eu achei isso, animal. Bem animal. Quando sai o Bloodborne? É, fevereiro do ano que vem. Ah, animal. Só fevereiro? Fevereiro. Ah, teve o Assassin's Creed Rogue também. Vocês jogaram ontem, né? Vocês jogaram, e aí? Jogamos, achei bem na hora, cara. Tipo, mano... É exatamente o mesmo demo que já tinham mostrado em vídeo. Aham. No começo do mês passado, se não me engano. Que mostra... O cara lá no Ártico, tá matando os navios, né? Destruindo os iceberg. E aí ele para num shipwreck que tem lá e explora esse shipwreck, tá ligado? Uhum. Esse destroço de navio. É a mesma coisa. Mas, cara, bem... Eu acho legal eles continuarem a porra do Assassin's Creed 4 nesse então, ano. Tipo, é uma mecânica assim. Legal pra caralho, tá ligado? Tipo... É mais do 4, só que em settings diferentes, tá ligado? E você falou que eles fizeram um mapeamento de Paris, né? Não, esse é o Unity. Ah, esse sorry, é eu dei uma viajada. No Rogue, eles que é só pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, ele é bem continuando mais ou menos onde eles pararam no 4. Uma coisa que é interessante, que ontem o Daniel, a gente tava entrevistando o Martin James Capel, que é o diretor do jogo, né? Uhum. E a gente tava entrevistando ele, e ele... A gente perguntou, pô, por que já que deu tanto certo e ficou tão popular essa coisa do pirata e da simulação de vida de pirata, por que vocês só não fizeram um jogo disso? E aí ele meio que tipo, bom, no caso do Rogue, a gente já estava fazendo 4 e tudo mais e tal. Mas assim, ele não falou, mas... Não vão fazer. Não falou tal, mas acho que a Ubisoft já está cuidando disso e está fazendo um jogo de pirata, porque eles tipo... mandaram muito bem, né, cara, um simulador de pirata. E na entrevista ele falou mesmo que, tipo, no Rogue eles tiraram um pouco do... A ideia começou com, tipo, beleza, a gente tem que mostrar o outro lado da história e fazer os templários, mostrar o pouco dos templários e tal. Então, com os templários... A gente Eles vão montar um personagem lá, que é o Shay, e aí vamos mostrar isso. Só que aí deu muito certo o Assassin's Creed 4. Eles, bom, então vamos testar mais coisas do Assassin's Creed 4 e dessas coisas de pirata, dos piratas e tudo mais, no Rogue. Uhum. E o Rogue, basicamente, eles diminuíram a parte de Assassin's Creed mesmo. Eles não têm tanto stealth, por exemplo. A gente perguntou, ah, e o stealth? Ele falou, meu, é o que tem nas cidades e tem um pouco mais ou menos como tinha no outro, mas tem muito menos. E eles exploraram muito, muito mais o lance de navegação. Tipo, expandiram mesmo o lance de navegação. Tanto que quem faz toda a parte de navegação é o estúdio da Ubisoft de Singapura. Aham. E o estúdio de Singapura foi chamado inteiro, tipo, foi convocado para fazer e se especializar só nessa parte de navegação. Uhum. Então, essa parte que eu acho que é a parte mais pirata, eles realmente souberam ouvir o público e estão desenvolvendo mais. Então, porra, o que eu sei, assim, cara, cada momento que eu estava jogando aquela demo, eu pensava assim, meu Deus, vou jogar pra caralho eu vou jogar muito essa porra, mas muito. E quanto ao Assassin's Creed Unity, como o Vanessa estava falando... A demo que eu tava vendo, os caras jogar, tá feio, viu? Tá feio? Tá, é, mano, tá com um drop de frame rate direto, assim. Porra, é verdade. É, tá muito estranho, cara. Percebido, tá meio travado. Assim, você consegue ver. A jogabilidade em si, assim, sabe? A fluidez da parada, tá estranho. Tá estranho. É. Um que eu achei estranho que eu joguei foi o Sunset Overdrive do Xbox One. Que eu tava bem interessado no jogo. Eu falei com um produtor lá, ele jogou. Ainda mais que você curte bastante Team Fortress e tudo mais, tem esse espírito da zoeira do Team Fortress. Ele é meio isso, meio Jet Set Radio, meio assim. É, mas aí eu fui jogar, achei o jogo travado. É difícil fazer as manobras. Pode crer. Eu dei uma desanimada nele, assim, pra ser sincero. Assim. A jogabilidade dele não é tão gostosa quanto. Ele me lembrou meio Jet Set Radio, meio Tony Hawk com tiro, assim, sabe? Porque ele incentiva você a ficar fazendo um monte de manobra enquanto combate os inimigos. É. Mas achei que as mecânicas não estão muito boas pra manobra, assim. Pode crer. Não deu uma desanimada no jogo, apesar dele tá bem bonito. Uhum. Fiquei um pouco triste, assim. Yeah. E, não sei se a gente já fez um adendozinho rápido, porque a gente tá com dois microfones, então a gente tá aqui namorando, eu e o Falcão, então se ficar o som um pouco longe... É verdade, que a gente tá dividindo. Vander, você jogou COD, né? É, isso que eu ia falar. Aí? Então, eu sei que todo mundo vai... Pô, cara, é difícil... Uhum. É difícil falar jogando assim, como vocês sabem, como sendo jornalista de game, jogando um joguinho rapidinho, mas eu acho que o Call of Duty mais rápido até agora, assim, ele tá frenético... Titanfall usado completamente, Titanfall usado, saca? Você falou que tem double jump que nem... É, exato, tem o mesmo, você pode fazer um boostzinho e pular, que isso no Call of Duty você nunca pôde, assim, pular muito alto, sabe? Isso mudou a dinâmica do jogo completamente. Verticalizou o jogo. É, bastante, assim, pra quem joga agressivamente, assim, rushing, né, correndo, que é o meu estilo de jogo, é bem interessante, só que, saca... Ok, a gente tá jogando em LAN, com os caras de boa. Como que vai ser a cultura online? Esse é o problema. Eu acho que o jogo vai... Ele é o melhor que eu vejo desde o Black Ops 1, assim, que eu parece. Black Ops 1 é excelente, ninguém vai chegar. Mas, cara, é difícil saber, é muito difícil saber. O que eu vi foi um vídeo da campanha. Sim. Eu e o Daniel, a gente tava até falando sobre isso. O vídeo da campanha, cara, me pareceu muito legal. Parece legal, cara. Esse lance de combate futurista me interessa pra caralho. Cara. Ah, você gosta? Eu acho bem interessante. E, tipo, cara. E pareceu interessante que o cara... Foda-se história, nesse âmbito da coisa, mas de, tipo... Meu, o clipe que eles mostraram era dos caras indo atrás de uma perseguição de carros, aí eles... Ah, foda-se então. Aí eles vão e pulam num ônibus, e vão pulando de ônibus em ônibus numa, tipo, numa estrada. É bem campanha coisa. É, tipo, numa estrada e tal, e tipo, indo atrás dos caras e pulando nos carros dos inimigos, e atirando nos carros dos inimigos, assim, tipo, montado em cima do carro, assim. Tipo, isso eu falei, porra, parece ser interessante. É, vai um pouco além só dos corredor do eterno. Sim. Da campanha do Call of Duty, assim, que é um grande longo corredor a campanha. Ah, não, mas tipo, por exemplo, a história do Black Ops 1 eu acho espetacular, não sei se vocês jogaram. É legal, eu gostei. Tipo assim, tem um negócio de apagar a memória do cara, sabe? Tem um twist enorme, assim, tem muita coisa. A história do Black Ops 1... Eu acho boa. A jogabilidade, assim, não é nesse... Eu, assim, eu não, quando eu vou jogar a campanha, eu não jogo na última... Eu não jogo na última, tipo, no mais difícil. Eu quero ver a história, assim, tem uns roteiros muito bons. Os últimos dois eu não joguei, assim, sem vontade alguma, né? O Ghosts, realmente. Mas, cara, é foda, até quando eles vão continuar fazendo um Call of Duty anualmente, assim? Até quando eles vão... Eu acho que vai durar mais uns anos aí, né? Tipo, ano que vem a Treyarch. Quando a Treyarch faz um jogo... Treyarch fez o World of War, fez o Black Ops 1, que são, pra mim, os melhores. Call of Duty 4 é diferente. aí vai ser, eu acho que, o último suspiro, assim. Ano que vem a gente vai ver se Call of Duty vai ser uma franquia que vai continuar. Porque tá saturado, cara, saca? Tipo, eu joguei lá, aí joguei os três, a gente foi gravar um gameplay hoje, os caras da Activision foram legais pra chamar a gente. Aí joguei três jogos, aí, pô, frenético. Aí quarto, já tô cansado, tá ligado? Aí o quinto, aí você joga pior, né? E Titanfall tá aí pra provar que, tipo, por mais que você melhore a jogabilidade, a mecânica da parada, não dura tanto tempo, né? Então, Titanfall é muito... É um caso de estudo, assim. Todo mundo gostou do jogo, mas ninguém joga. Tipo, todo mundo, inclusive, que joga Call of Duty, assim. Ah, porra, é legal. Mas vamos jogar, não. Taca. E esse tem uma pegada Titanfall... É o oposto da eleição do Alckmin em São Paulo. Ele só fez bosta e mesmo assim foi eleito pra caralho. Foi uma coisa super. Só um pitaco sobre as eleições aqui, né? De graça. Tipo, É, mas realmente, cara, jogando... Vocês não, nenhum de vocês testaram, né? Mas não, eu só vi as cenas, mano. Eu vou dar uma girada nele mais tarde hoje. Vale a pena. É assim, cara, eu realmente... É meu estilo de jogo. Eu gosto de jogo frenético, eu gosto de um jogo que incentiva... Que não incentiva a camperagem, por mais que seja clichê falar de camper, assim. Mas que o jogo seja bem dinâmico. Só que aí foda, né? Como que vai ser a conexão online? O problema de Call of Duty sempre é a conexão quando joga multiplayer. Uhum. Quem que pega host... Ah, beleza, o cara pegou host, tem uma vantagem absurda sobre os outros, sabe? E por aí vai. Aí Hitmarker é horrível. Então, jogando em LAN com os caras de boa, é legal, sabe? Aí você vai lá, você derruba vários caras, eles continuam entupindo de coisa, assim, pra montar classe, sabe? Esse tipo de coisa, eu sou um cara muito puro nesse sentido. Você tem uma opção, milhares de opções, assim, de montar, eu quero três attachments na minha arma, não, eu quero três... Isso é legal pra alguns, mas... Sabe, isso tá preguiça pra maioria, essa é a realidade, entendeu? Então, vamos ver, né? Eu vou torcer porque, sabe, eu conheço muita gente que depende do sucesso de Call of Duty, inclusive youtubers e outros, assim, que se o jogo não é ruim, se o jogo é ruim, os caras não comem no fim do mês. Então, tipo, vamos ver, vou torcer. Eu gostei bastante. Mas é, além disso que a gente tava falando dos indies, que estão entuchados lá no fundo, mas acho que vale a pena passar por duas razões. Primeiro porque tem o Thorin, que é o primeiro jogo brasileiro que vai ter no PlayStation 4, que é muito interessante de ver. E além do Thorin, tem o pessoal da Devolver Digital mostrando Hotline Miami 2. Uh-huh. Que, porra, rolou? Que tá lá rolando, que é sempre legal. E, cara, e é legal desses indies, como normalmente é, que você chega lá e você tá falando com o cara que fez o jogo. Sim. Não com o engravatado X que ficou mandando umas pessoas e ficou vendo números e vendo... Tipo, lá você chega lá e é o cara que, tipo... Que se fudeu, tá vendo esse, porra, né? Tá vendo essa porra desse pixel art? O cara fez ali, gastou uma madrugada. Esse cara que tá na sua frente gastou uma madrugada fazendo essa bosta. Então é legal. Isso acho que vale muito a pena de conhecer, assim. Louco. Pra quem tá por aqui na BGS. Mais alguma coisa de jogos que vocês viram? Não, cara, não. Ou só o resto da tristeza? Só a tristeza, só, viu, cara? Só o rango de pernil ruim que vocês comeram ontem. Nossa, né? Isso é um negócio foda, cara. A gente... Comi uma coxinha, um pão de batata hoje, R$18. É, então, não, a gente tem... A gente tem crachá de imprensa, então a gente pode até sair do evento e tudo mais. Mas, cara, pra quem não tem crachá, é um absurdo, mas cara. Mas as opções aqui perto também tem o Lar Center aqui, que tem o McDonald's. É, eu almocei no Viena lá. Tem o Viena que a gente almoçou. O McDonald's é melhor do que a merda que a gente comeu ontem. É, cara, com certeza. É verdade. É verdade mesmo. Não, tipo, tem aquela foto do Big Mac. Cara, eu não sei como tá esse ano, mas no passado eu achei, fenomenal o stand da Domino's Pizza, que vendia pizza de micro-ondas, tá ligado? Cara. Foi tipo... Cara de pau é a mãe. O que eu acho bizarro é que, assim, tem, sei lá, cinco lojinhas lanchonetinha de hambúrguer aqui, tá ligado? Inclusive todas elas são do mesmo dono. Uhum. Todas elas são do mesmo dono. É? E todos são carne Sadia. E aí você olha no canto, assim, tem já uma hamburgueria da própria Sadia. Porque, tipo, foda-se, esse hambúrguer aqui é tudo essa merda, esse hambúrguer é congelado Sadia. É. Então, pelo menos, vou abrir já um aqui, que é original, sabe? Muito se foda, tá ligado? Mas até é bem ruim, viu, galera? Tá bem ruim. Bem... Se vocês forem vir... Venham comidas ou tragam marmita. Eu tenho a sorte de a minha esposa ser uma japonesa prendada. Ela fez uma marmitinha pra mim e eu almocei a marmitinha dela ontem, tá ligado? Então eu não tenho do que reclamar com relação a isso, mas o rango tá meio triste. Tá triste, meu. Tá triste. Pernil not. Tá triste. Per not. Mas muito bem, então é basicamente isso. Brasil. Caiu a Pri. Derrubei a Pri. Caiu nossa. Pringles. E eu ia falar assim, já Brasil, tá na melancolia, ele derrubou Brasil, o Brasil gula safada, né? Big got shot. Big got shot. Come on, guys. Pô, tá foda. Deves. Vai, mano, pensa em uma sem pelo ser. Menos, cara. É. Belo bom, grande saco, sei lá. Podemos ir para... Cara, beleza. Pronto. Cara, eu realmente, eu sei, eu já não sou um cara muito criativo nesse sentido. Aí você me bota saco. Com 2 horas de sono. Bom, ai, ai. Vamos para fazer uma pausa e ir para a próxima, uhum. Nossa próxima etapa? Uhum. Então, muito bem. Então, com licença mais um pouquinho, a gente já volta. Boicotando grandes sacadas no Navio Pirata 37. Que foda, fazer podcast com vocês é humilhante. Às vezes. Eu amo você, né? Bom, chegamos naquela hora. É aquela hora em que você pergunta e a gente tenta responder, pelo menos com alguma coisa plausível, assim, alguma ideia plausível. Na medida do possível. Dani, você faz as honras das perguntas? É bom que tenha o Mussa de volta, porque a maioria das perguntas é, tipo, a gente, semana passada a gente cortou várias do Mussa. Tipo, e mesmo assim foi 1 hora e meia de pergunta que a gente respondeu. Então, agradecemos as pessoas dos sobrenomes legais, que todos têm sobrenomes legais, tipo, todo mundo faz pergunta. Bom, vamos lá. Primeira pergunta do senhor Juno Cecílio. Que tá aqui no evento, inclusive. Que verdade, tá aqui no evento, não ouvi, não. Piratas e piratos, como vocês estão hoje? Tudo suave na lagoa ou de boa na nave? Olha, de boa na lagoa. Não. Queria saber se vocês conseguem formular alguma teoria sobre o que, sobre o porquê dos chamados simuladores de vida, como Tomodachi Life, Animal Crossing ou até mesmo The Sims. Tem tão pouco a ver com a vida cotidiana e real das pessoas. Ou será que a vida de alguém é daquele jeito? Ou se Goat Simulator pode ser considerado Real Life Simulator, se for jogado por uma cabra? Ou apenas o termo Real Life Simulator está incorreto? O que mais me fascina de Real Life é aquele Second Life. Você lembra aquele Second Life? Sim. Que era pra ser, tipo, revolucionário ao extremo, que as pessoas iam viver naquilo o resto da vida. E teve um sucesso relativo, né? Teve um... Mesmo que empresas, tipo a Abercrombie & Fitch montou uma loja lá, e a Virgin... O Bradesco e o Itaú tinham agências dentro do Second Life. Tinha sério, isso, cara. Então Real Life Simulator... Tem uma pauta que eu tô atrás há anos, que é, a IBM mandou todos os funcionários deles criarem avatares no Second Life, e eles faziam reuniões da empresa durante um tempo dentro do Second Life. Sério, isso é muito babaca, né, sério, cara? É sério, isso é bem real. Uhum. Eu tô atrás dessa pauta faz tempo, só que é difícil falar com a IBM. Se no reunião de sua empresa tem tipo um homem gato, assim, cara, tá ligado? Exato. Um maluco com cabeça de cavalo. Um cara voando, tá ligado? Assim, tipo, é foda. Cara, eu acho que esses jogos são assim, porque se a gente fosse jogar um jogo sobre a nossa vida como ela é, acho que todo mundo se mataria no final. Essa é uma merda. Ia ser uma merda. Apesar de que tem Euro Truck Simulator, que basicamente é você num caminhão atravessando a Europa. Eurotruckizando. Eurotruckizando. Cara, mas isso eu consigo ver porque é relaxante. Não precisa nem ir tão longe, cara. É Flight Simulator, tá ligado? Eu jogava bastante Flight Simulator. Primeiro jogo que todo mundo... Em 95, né? As pessoas realmente sentiram uma... Será que foi o primeiro jogo que você sentiu um contato com a realidade mesmo? De repente, assim, de repente. Foi esse intuito fazer o jogo? Mas acho que o legal, assim, são esses jogos que tem, tipo, um twist na vida real, assim, sabe? Isso deixam você... Você ainda é meio vida real, mas você pode fazer coisas legais que você não poderia fazer. Tem uma, inclusive usando esse exemplo do Flight Simulator, eu lembro que no 95 mesmo, dava uma das pistas que tinha, era um heliponto no alto de um prédio, acho que era no World Trade Center, inclusive, lá em Nova York, né? Irônico, né? Que era no topo do World Trade Center. Aí você podia pegar, só que o lance é que você podia pegar qualquer, não só helicóptero, você podia botar qualquer avião lá em cima, né? Então, se você podia pegar, tipo, sei lá, um jumbo no topo do World Trade Center, assim, tipo, derrubar ele, assim, e ele cai, tá ligado? E você consegue voar. Isso que eu acho louco. Eu conseguia fazer isso com os monomotores. Eu jogava o monomotor lá de cima, ligava no meio do ar, enquanto tava caindo, eu levantava e saía. Assim, era tipo, uou, imagina se alguém realmente levasse um desse avião pra cima. Agora eu sei como é que é. Pode crer. Eu acho que é isso. E eu queria muito, muito ver uma cabra jogando Goat Simulator. Cara, eu também, cara. Ia ser do caralho. Deviam desenvolver uma interface videogame cabra. Pra cabra. Né? Pra ter, pra isso rolar, cara. Isso deveria ser obrigatório. É só no Eles sabem, eles... Bodes gostam de simuladores. Exato. Ah, muito bom! Ah, é a ficha dos dois. Boa, boa, boa. Nossa, cara. Boa, cara. Muito bem, muito bem. É uma atrás da outra, cara. Uma atrás da outra. Meu Deus, palavras legais. Muito bem, próxima, próxima. Vai, próxima do René Luna. Com os jogos tendo a opção de preload, vocês acham que as festas de lançamento à meia-noite vão acabar? Cara, para os... Eu acho que não, assim. É. Porque ainda tem gente que quer colar lá, ainda tem gente que vai comprar mídia física por muito tempo e tal. Sim, sim. Mas eu gostaria de lembrar que festa de lançamento serve apenas, única e exclusiva. Não se enganem, não é... Que graça. É, não. É tipo, é para promover o jogo apenas. E promover o alcoolismo. E promover o alcoolismo dentro dali, entendeu? E, tipo, é isso, cara. É basicamente a galera... Ele é um bando de relações de imprensa ali, uhum, que chama a galera pra, tipo, olha que o nosso jogo é legal e tudo mais. Tipo, e é pra isso que serve, então não se engane. Qual é o futuro da mídia física? Não é uma festa. Qual é o futuro da mídia física pra vocês, assim, rapidinho? Vai continuar, cara. Tem muito tempo ainda que vai ter gente comprando CD. Eu gosto, eu prefiro. A Warner mesmo aqui no Brasil tá com uma política só de mídia física. Ah, é? É, eles não tão passando... É, assim, tem, sei lá... Capcom, tem coisas do Batman e Mortal Kombat, tudo vai ter online, mas eles estão com uma política de mídia física bem, bem séria aqui. Mas esse tipo de coisa não vai sumir tão cedo. Não, de forma alguma. Bom, seguindo adiante, próxima pergunta da Daniela Beleza e Karasawa. Olá, Daniela. Olá, queridos piratinhas, olá. Olá. O que vocês dizem sobre o novo Alien Isolation? Cara... Alguém já está jogando? Vale a pena entregar moedinhas para esse joguinho? Sim. Eu joguei um pouco. No lançamento também, né? E achei bem impressionante. É animal. É animal. Louco. É animal. Compre porque vale a pena mesmo. Mas qual que é a pegada mesmo? Ele mesmo para ser a pegada do Alien 1, assim. De você ser, tipo, uma pessoa... Você está sendo caçado, cara. É, entendeu? Você mas tá sendo é a presa. Caçado por um Alien. Por um Alien. Por um Alien. Caralho, velho. É. E aí ele, tipo, fica passando esse... Tipo, é muito escroto, porque você tá andando, aí você abre, você tem um radarzinho né? E tal. Aí de repente você ouve assim, ó... Pá, pá, pá, pá, pá. Aí você olha pra cima, aí você olha no radar, tipo, ele acabou de passar por cima de você. Que você mal, tipo... É. E tipo, é tudo escuro, e você não... Sim, se o alien te ver, fudeu, assim. Fudeu, porque ele vai e te pega, tá ligado? É. Bem antes de você conseguir Inclusive correr. Tem horas que você, se você tá tentando fugir correndo, de repente você para... Ele te atravessou com a cauda pelo peito, assim, tá ligado? E game over. É muito saca? Foda, é muito foda. É tipo, é a tensão do Alien 1, assim. Pode ver. Exato. É muito louco. Vale a pena. Vale a pena pra caralho. Pô, finalmente fizeram um jogo bom, né? Cara, literalmente falaram, é o melhor jogo de Alien que já fizeram. Que animal. Talvez perdendo pra Alien vs Predador. Tá bom. Do fliperama, tá ligado? Tá bom. Que é louco. Não vamos botar esse na conta. Esse do fliper era louco. É verdade, verdade. E seguindo adiante, Mauri Link. O que leva as pessoas a comprarem um console só porque conhecem alguém que tem um ao invés de comprar porque tem os jogos que elas querem mesmo jogar? Cara, peer pressure. Peer pressure. Pressão social, entendeu? Mas não é só isso, assim, tipo, eu acho que faz isso faz sentido, é assim, é normal... Somente vai jogar multiplayer, isso acontece muito no Brasil, os caras, todo mundo tem um Xbox, todo mundo joga o Black Ops no Xbox 360, então vou comprar pra poder jogar. Sim, sim, né? Exatamente. Agora tá todo mundo com PlayStation 4, acho que quase todos os meus amigos têm PlayStation 4. Meu, tudo bem que tem muitos jogos que ainda vão lançar pro PlayStation 4 que eu quero jogar e tal, mas cara, não tem o que fazer. Não. A galera tá jogando isso, tem um monte de jogo. É, basicamente, por exemplo, jogo de luta, eu compro tudo de Play 3, porque os meus amigos que jogam jogo de luta, todos jogam no Play 3. Exatamente. Então é o meu console de escolha pra jogo de luta. Uhum. Depende muito do que as pessoas jogam, né, porque se você não quer jogar sozinho, você vai jogar na plataforma que seus amigos vão jogar também. Sim, totalmente. E desde que o mundo é mundo, é sempre esse lance de, meu, ele comprou, eu também quero, né? Sempre foi assim. Normal, né? Normal. Essa é a base, é o que move as engrenagens do capitalismo. Sim, o meu amigo é a graxa nas engrenagens do capitalismo. Exatamente, é o lance do meu amigo não tem, eu quero. Meu amigo tem, eu não tenho, eu quero. É. Bom, vamos lá. Próxima pergunta do Daniel Duarte. E aí, povo, tudo certo? Tudo certo. Queria saber a opinião de vocês sobre Harry Potter. Eu, pessoalmente, acho um saco, mas não sei se é porque não assisti na época certa e não tenho vontade de ler os livros, apesar de muita gente recomendar. Outra pergunta, a galera nesse navio curte uns metal? Pô, que pergunta, hein? Pô, que pergunta, sim, cara. Quais bandas vocês ouvem? É, vamos do metal primeiro, que é mais rápido. Cara, a gente tem uma Mix Rebel só de metal, que é a Mix Rebel número 8, de metal farofa. Recomendamos que você vá lá. Essa semana 10, né? O Daniel, eu gostaria de ressaltar que era vocalista de uma das maiores bandas de metal que o Brasil já teve. Heavy Dust. Heavy Dust. É. Então, sim, cara, a gente curte metal pra caralho. Sim, cara. Mano, os metal que é nós. Agora, bandas, mano, muitas bandas, cara. Muitos, desde os metal farofa até uns novo metal. Metal moderno. Até uns metal moderno. Tem metal é nós, né? Inclusive, cara, o Daniel é um notório grande fã de Linkin Park. Né? É. Falando em metal. Fez um cover de Crawling. Deve gostar de Disturbed. Ele gosta de Disturbed. Às vezes ele tá lá tomando banho e eu escuto lá. Crawling. Ele tá lá cantando, é real. É, debaixo do chuveiro. É, repassa. É, e agora, Harry Potter. Então. Eu acho simpático o Harry Potter. Eu acho honesto. E posso falar, e não... tudo bem você não gostar também, não tem problema. Sim, eu acho que existe sim uma questão de ter acompanhado a febre Harry Potter na época, era muito mais fácil. Quanto aos livros, olha, sinceramente, eu acho que todos eles são bem ruinzinhos. Eu nunca li. Com exceção do último. O último livro é realmente muito bom e é tipo, bem escrito, inclusive. Eu só vi os filmes, eu então... Eu só vi os filmes também. Eu li alguns dos livros, eu não li todos, mas tipo, o último livro, se você quiser ler, e tipo, dá pra entender tudo do Harry Potter lendo tipo, o último livro, assim, porque meio que explica tudo, tá ligado? É, eu acho que ficou uma... Como saga, você pensar nos... Sei lá, são 8 filmes, né? São 8 filmes. 8 filmes são 7 livros. Isso. Você vê o último primo começo ao fim, hoje em dia, você fala, legal a história, sabe? O crescimento do moleque. Eu acho que envelheceu mal. Você achou? Eu acho que envelheceu mal. Tipo assim, é que passa às vezes na TV, aí tá lá, o Order of the Phoenix lá, eu deixo, sabe? De legalzinho. É legalzinho, né? É que eu fico meio mal pelo Harry, ele tá sempre na merda, tá ligado? Tipo, velho, não acontece nada bom contigo, vai tu Harry Potter. Ele ficou rico, cara. É verdade. E a dona dele ficou milionária, cara. Isso é uma coisa... Eu só sinto que Harry Potter tem uma falha grave, que é a ausência crônica de bolas de fogo. Isso mesmo, né, cara? Cara, ninguém soltou a bola de fogo, cara. Tipo, bola de fogo é o rolê mais básico de mago, tá ligado? Pô. Bola de fogo, sabe? Fireball. Porra. Né, um mana vermelho e dois incolor, né? Exatamente. Uma bola de fogo. Agora que você mencionou, velho, realmente. Né? Tô pensando, meu. Enfim. Outro fuck, tá ligado? Próxima pergunta. Tudo mundo mágico ali. É. Enfim. Igor Henrique pergunta, Mussa, como seria o Mussô de sua vida? Seria batendo em muita gente no metrô, lotado. Caralho. Você entra no metrô e bate nas... Pra quem não levanta pras velhinhas, né? Exato. Esses são os chefões. O cara que não vai levantar pra velhinha. Tipo... Deixa que eu cuido dele, porque geralmente eu falo. Ou quando você tá no busão lotado e o cobrador fala, dá um passinho pra trás aí, por gentileza. Essa é clássica. É foda. Próxima pergunta. Na próxima pergunta, Gabriel Crispino. O que vocês indicariam para quem quer se aventurar moderadamente no mundo do rap e hip-hop? Não, eu não sei a diferença. Cara hip-hop é a cultura. Isso, é a cultura, é o movimento por trás. Rap é o som. É o ato de você mandar rimas em cima de uma batida. Exatamente. Boa clarificação. Você conhece, Daniel. Mas, você recomendaria? Cara, a gente tem várias... Começa pelos clássicos, né, cara? Tipo, ouvi Wu-Tang, ouvi Tupac, ouvi Big, ouvi Nas, Snoopy, ouvi Snoopy. Não dá pra escapar muito disso, porque é muito bom, tá ligado? Até hoje, tipo... isso você fala de envelhecer o Harry Potter... Esses caras, cara, envelheceram muito bem. Tipo, a música deles ainda é muito boa até Sim. hoje, cara. O Nas, inclusive, que o Daniel mencionou agora, o álbum dele tá sendo pesquisado por uma... Eu não lembro por quem exatamente, mas virou tipo uma tese de PhD de que o álbum dele representa muito o que era viver nas ruas e viver no gueto nos anos 90, nos anos 80. E o Merrick é tipo um puta álbum. É um puta álbum até hoje, assim. Então, ele é importante pra história americana, assim mesmo. A gente tem uma mixtape, né, com rap e tudo mais. Depois dá uma ouvida lá, tem muito clássico também. A 3, inclusive, minha mixtape preferida. Porque você pega assim, Mil Trutas. Nossa, essa aí é... Dá uma ouvida, ouve coisa brasileira também. Tem muita coisa que vale a pena ouvir. Ouve Racionais, ouve Sabotagem, ouve Emicida, tipo, exato. Ouve Oji. Inclusive tem nas mix também. Ouçam coisas nacionais que, mano, a cena daqui de rap é muito boa, tá ligado? Exatamente, é muito, bem muito foda. Boa. Muito boa. E antes da gente responder a pergunta do André Vasconcelos, que é a próxima, né? O Mussa diz que precisa ir aqui? Eu preciso pegar o meu botinho e ir remando até ali, até uma ilha próxima aqui. Mas fica o meu amor eterno para todos vocês. Aê. E as perguntas que fizeram para mim especificamente, respondo no Convés depois. Inclusive, muitas delas são de Bloodborne. E tal, mas a gente também já falei um pouco do Bloodborne bastante, aqui. Mas se tiver mais alguma coisa, eu dou uma olhada no Convés depois e respondo por lá. Exatamente. Valeu? Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Falou. Falou. E a gente continua o podcast daqui, né? Continuaremos e, como mencionado, a próxima pergunta do senhor André Vasconcelos. Seus fofos, obrigado. Ah, obrigado, cara. Com o fim do ano se aproximando, qual o jogo os senhores consideram mais justo, com preço bom e diversão garantida? Vale comentar as plataformas dos seus corações. Cara, ó, é justamente esse que ele falou, que a gente tava falando, Alien Isolation, parece Sim. uma coisa bem interessante. Eu ainda não joguei, mas tem muita gente falando bem do Shadow of Mordor, que é verdade. As Sombras de Mordor. Parece ser bem louco, Mordor, cara. Parece ser bem que louco. Parece que é bem legal, um Assassin's Creed loucão e tal. Já no fim do ano também tem bastante Assassin's Creed novo, né? Tem o Rogue Unity, quanto o Rogue. É que eu acho que estão, mesmo o Unity eu não tenho muita certeza, mas o Rogue certamente Mas o Rogue vale a pena, cara. Então tem bastante, tem o Smash Bros que saiu agora pro 3DS. É verdade. Quase todo mundo que a gente conhece tá jogando. Você joga todo um mundo, em casa, né? O Vandep mesmo tá jogando. O que você tá achando, Vandep? Cara, eu tenho uma dificuldade nata com esse jogo assim. Sabe? Tipo, eu acho difícil, tá ligado? Eu não, quando você não tem o costume, eu jogava no Wii U de vez em quando, meu primo, tá ligado? Aí eu comprei agora no 3DS. E ele é viciante, cara, mas é aquele negócio que você tem que passar aquela nhaca inicial pra você realmente saber fazer tudo automaticamente. Sim, né? Sim. E dói os dedos pra caramba, jogo. É, cara, né? Dói bastante. Transforma o dedão em hambúrguer. É. Bom, vamos continuar. Gabriel Imperiano, ele pergunta: quem tá jogando Smash aí? Aí, ó. É, o Vandep. O Vandep. E mais. Ele adiciona: eu amo o Vandep, mas mantém o Hip Hop Plus. Manteremos. Ele gosta de hip hop. O Vandep curte muito hip hop, cara. É, cara. Não fica acusando o Vandep de... Pobre Vandep. Pobre Vandep. Ele é inocente. Próxima pergunta do senhor... Giovanni Álvares. Silvio Santos está loucão? Sim. Será que a falta de água em São Paulo é uma grande pegadinha dele? Sim. Isso explicaria a reeleição do Alckmin? Três, sim. Aí, talvez. Não sei. Acho que daí já é um Mas pouquinho... Sim, cara, o Silvio Santos realmente está loucão. Ele está doidão. Ele Qual foi a última dele? Cara, ele fez... Tem um filme no Brasil chamado Annabelle. Que eu fiquei sabendo dessa porra que aqui. Que é de uma boneca que é amaldiçoada e tudo mais. Fé, e aí ele fez a porra da pegadinha com essa boneca mano. Se mexendo e os caralho. Ele é um cretino, cara, mano. Ele é um velho sádico já do caralho. Velho sádico, cara. Você já viu que lá na Paulista... Naquele ponto de ônibus da Paulista, aí tem um pôster do filme do Chuck, tá ligado? Uhum. Aí, tipo... Isso, mas é pegadinha do Silvio Santos? É, exato. 10 da noite, aí a luz apaga do ponto... Aí começa... Caralho! Aí, tem o, aí a luz do pôster, assim, porque, sabe, naqueles negócios grossos... Sim, uhum. Sim, tem sim. Um luz lá dentro, apaga, aí fica só a silhueta do Chuck. Aí ele... Pô! Aí o Chuck dá um soco, assim... Caralho, mano. Sabe, não é uma criança, mas é um anão que tá lá. Ele dá um soco, ai, vou te pegar. Ai, cara, você vê, tipo, as velhas caindo no meio da rua, perigoso pra acabar. Mano, o Silvio trolar. Santos, ele curte trollar a velha, tá ligado? Tipo, ele quer matar, tipo, cara, o auge da vida dele é matar alguém do coração numa pegadinha, tá ligado? Eu tô no ponto de ônibus 11 da noite, sozinho, e o Mano, Chuck aparece do bad trip, velho, bad trip. Que trip, bad. Nossa, bad, hein, meu? É, bad. Meu, o Silvio Santos é um doidão. Maluco total. Bom, vamos lá. Próxima pergunta do legendário, do infame, do mitológico Yuri Belensky. Não dá pra fazer muito alto que a gente tá no meio de pessoas aqui, né? O moço, inclusive, deu uns gritarinhos. É, então. Enfim, ele continua. Lordes, meu drama paterno continua. Putz, cara. Lá vem, lá vem. Há algumas semanas relatei que meu filho do meio estava jogando FIFA. E que eu temia que ele fosse normal. Pois bem, nesse último domingo na casa da minha sogra, eu tomei um sacode de 3-0 e outro de 3-2 pro moleque no FIFA 2015. Rapaz! Cacete, hein, Bilesca? É osso. Eu acho que ele tá jogando demais e estudando de menos. Mandou para internato. Cara, eu digo que sim, FIFA cara. É um grande... Eu que sou normalzão aqui, hoje o Falcante não discutiu quem é mais normal. Eu não jogo FIFA, uhum. Claro, assim, mas... É um sinal de normalzão, não sei cara, se... É, cara, tipo... Acho que seu filho... Eu acho que já era, velho. Eu acho que seu filho é um cara tá normal, cara. 3-0, tá, ele deve estar tirando onda, deve ficar vendo replay. Ó, um bom jeito de medir isso é ver em que divisão que ele tá online. Vem em que divisão que ele tá online, cara. Inclusive, ele deu um boost, né? Ele voltou... Porque eles montaram esse negócio de Ultimate Team, não sei se vocês conhecem, você monta o time, aí você compra packs, como se fosse figurinha mesmo, aí você sorteia o jogador e você paga aquilo. E isso virou uma febre. Cara, vídeo no YouTube de nego abrindo pack dá 100 mil views também. Caralho, velho. É. Foda. Que fita. Sim, cara, ele é normal, cara, infelizmente. Ele é normal. Ame-o do jeito que ele é, normal ou não normal, você tem que amar seu filho, cara. É o que diz a lei, cara. Cara, não dá pra controlar o gosto por jogos das pessoas que você conhece, exatamente, cara. Exatamente, cara. Infelizmente, seus filhos. Não tem como. É isso aí, cara. só faça com que, sei lá, por exemplo, eu curto um FIFA também, mas também eu bato um Final Fantasy, entendeu? É, exato. Ensine ele que tem outras coisas que ele pode jogar exatamente, também. Exatamente. Isso é importantíssimo. Isso que é importante. E leva ele no jogo do Timão. Exato. Timão eu. Vamos lá, a próxima pergunta do Johnny Knott. Johnny Knott. Johnny Knott. Lords, vocês prometem que irão atrás de merch, camisetas, adesivos, papel higiênico temático, pra poder de alguma forma distribuir pra galera do Convés? Cara, distribuir eu não sei, né? Mas vender. Vender definitivamente. Cara, é, então, certamente. Isso é verdade. Tem que fazer uma. Falar de domingão, né? Domingão a galera vai colar e vai ter. É verdade, vamos ter nossos merchandises. E vamos ter até o Raoni. Sim. Autografando coisas maravilhosas que é o Korn e os sim. posters dele. Próxima pergunta, ou na verdade é um comentário do senhor Kaique Seren. Buca, sonhei com vocês. Pô, cara, que merda. Puta, que bosta, hein, mano. Pô, meu por sonho, você, assim. É, tipo, que ruim, tá ligado? Tipo, você poderia sonhar imagina de. Por gente no sonho. É, ele podia sonhar por tanto, com tantas coisas exato, melhores, tá ligado? É, exato. No meu sonho, vocês pararam de fazer quadrinhos para vender sorvete na praia. Por favor, não façam isso. Cara, tipo... mas, cara, vender sorvete na praia não é tão horrível assim, cara. É, cara. Tipo, uma casinha na praia de boa. Fica cara, a gente, uma... pode, vender quadrinhos na praia. É, a gente pode vender quadrinhos na praia. E sorvete. Você gosta de praia, Daniel? Ah, até você curto. Fica lá sem camiseta. Cara, depende praia, do meu estado já... mental, velho. É. O Daniel não, ao contrário do que parece, o Daniel não fica, tipo, gótico na praia. É, exato, cara. É, ele fica, inclusive, eu gosto, a versão tropical, a versão verão do Daniel é bem legal. Eu abraço a tropicalidade, eu gosto de praia, eu gosto do mar, tá ligado? Eu gosto de praia lote cheia, assim, tipo, eu gosto... Ninguém eu gosta de praia não, cheia, mas... Não, mas a questão de praia... Mas a questão de praia cheia é o seguinte, eu não gosto de pessoas, cara. É, exato. Entendeu? Então, gostar de praia cheia nem é óbvio. Entendeu? Tipo... Assim, esse é o óbvio. Eu no Rio e tá relativamente cheio, eu consigo ir relaxar lá, sabe? Ah, então, eu não curto, assim, em praia de, tipo, praia de Santos, praia não. do Rio, eu não curto, não. Eu gosto de, tipo, ir pra porra da cidade, tipo, litoral, norte, o que for. Tem galera que você conhece. É, eu não curto praia com agito, velho, acho não curto, não. Agito, em geral, é agito é uma bosta. Pessoas são uma bosta. Enfim. Próxima pergunta. Jonas S. Marks. Ei, Jonas. Jonas. Melhores dicas da BGS. Bares próximos, onde comer, onde dormir, blá blá blá. Tem então, absolutamente nada. Não tem, isso que é o problema, cara. A BGS é uma bosta porque não tem nada. Fica no meio do... Do da zona do norte mundo, aqui, tá ligado? Do lado do centro, do shopping Center Norte, não tem nada aqui. Nada, tipo, nem nada shopping. Mesmo. Um shopping, você quer comprar um sofá, você vai no shopping, mas tu quer comprar qualquer coisa. Meu amigo, eu cheguei com ele 9 da manhã aqui, a feira abria uma... Aí ele falou, eu dou uma passeada por lá, eu conheci São Paulo, vou... Eu falei, não. Ah, não. Tem um shopping? Tem, mas não. Manoel, não. Vai cair na porta. Né? Não tem nada de legal, cara. É zoado, é zoadão. É zoado. Enfim. Pouca coisa, pouca recomendação por aqui. É, então. Nossa, olha a próxima pergunta, olha cara. Olha só, é essa próxima pergunta. Eu sou o único dos quatro que não conhece. Você vai conhecer. Do nosso grande, o único. O Lorde das Vendas, o Conde das Compras. Lorde das Vendas, Conde das Compras. O senhor do mercado. O síndico do nosso coração. Síndico dos nossos corações, senhor Makoto. Makoto. Olá, Lords, Mestre do Universo e tudo mais. E aí, Makotinho? E esse Naruto tão acabando, hein? Pois é, né? É, véio? Cara, tá acabando, hein, meu? Tipo, eles estão matando Deus agora, né? Tipo, pois é, cara. Isso tá ficando cada vez mais estranho. Isso me fez pensar sobre como tudo acaba, tendo em vista coisas que já acabaram ou não, o que acham que deixariam vocês mais chateados ao chegarem em fim? Um grande beijo, Lordão, em vossos corações. Outro. Então, a gente é uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso, que na verdade eu gosto quando as coisas chegam ao fim. É, eu consigo acompanhar séries e desenhos e histórias no geral quando elas têm um começo, meio e fim, cara. Eu não gosto dessas coisas que duram pra sempre, tá ligado? Tipo, eu prefiro, tá ligado? Me irrita, tipo séries que não acabam nunca, por isso, tá ligado? Days of Our Lives, soap opera que tá há 35 anos. Eu não consigo, cara. É por isso um pouco que eu, tipo, acabei desistindo de Doctor Who, de assistir um pouco Doctor Who, que não tenho mais ânimo. Porque é isso, é sempre essa vai, bosta continua, não acaba nunca, não tá acaba nunca, tal. Falei uma revelação de noob. Por muito tempo eu confundi Doctor Who com Doctor Quinn, tá ligado? Que é uma mulher, 1960, tipo, médica. Nossa, tipo, nem manjo, cara. Exato, eu achei que era um seriado. Só você, cara. Caralho. Isso na vida, até um cara. Ano atrás, assim, eu achava que era a mesma coisa. Nossa, não. Uau. Nossa, eu nem sei o que é Doctor Quinn. Tá, tem os normalzão, vão saber. Vergonhoso. Próxima muito pergunta do Carlos Pivoto. Opa, Pivotinho. Buckers. E aí, meu? Buckers é legal também. Buckers é da hora. comente a eleição do Alckmin aí e o Tumblr, essespaulistas.tumblr.com. Que é uma resposta a esses nordestinos.tumblr.com. Então, cara, tipo... os dois, sinceramente, pra mim, são... tipo assim, são os dois são questões, eles levantam questões babacas, que é de tipo... Sim. Ah, porque os nordestinos não souberam votar porque votaram na Dilma, beleza. Aí aqui é o oposto, tá ligado? Uhum. Ah, esses paulistas não souberam votar porque eles votaram no Alckmin. Cara, tipo, tudo bem que a gente critica a eleição do Alckmin e, tipo, e a administração dele do estado de São Paulo. Mas, cara, e aí? O cara não tem direito de votar na porra do Alckmin, lógico, cara? Tá louco, mano. A gente vive numa democracia, tá ligado? Exato. Tipo, não tem essa. Beleza, ah, os caras votaram... Cara, é claramente São Paulo e o estado de São Paulo tem esse viés conservador. Sempre teve, há muito tempo. É. Pô, é óbvio que eles votariam no PSDB, no partido, tipo, ainda mais com essa mentalidade bastante antipetista. PT e tudo mais que rola por aqui, tá ligado? Tipo, é normal que isso aconteça e é normal que os caras... votem no Alckmin. Tipo, não é por isso que tem que falar, esses paulistas. Não, pois ah, é. Blá blá blá. Tipo, vai se fuder, mas cara. Tá um saco cheio de política, cara. Porque é tão assim. Eu gosto muito. Eu sou um cara. É porque não tá se discutindo política. Exato. Não tá se discutindo política em rede social. Discutir futebol, assim. Ah, não, exato. Foi, o pênalti pro meu time foi, mas se é contra o meu time, não é. É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, futebol. Eu me sinto discutindo futebol. E hoje eu discutindo futebol, eu consigo ser um cara racional, assim. Não, realmente, meu time jogou uma merda hoje e mereceu perder. E discutir política no geral, eu tô de saco cheio, cara. Não, encheu o saco total. Encheu o saco mesmo. Enfim. Próxima pergunta, Bruno Fedato Barbosa. E aí? Lordes Marítimos, tudo bem? Tudo certo. 10. Uma enxurrada de perguntas, uau. Uma tsunami de perguntas. O que tem sido o melhor da BGS até agora? Bom, já comentamos, né? Ansiosos para algo, a gente também já comentou. E qual a roupa mais cara que vocês têm? Uou! Caralho, isso foi de... Eu tenho terno, né? Isso que eu falo. Terno de R$1.200. Terno é sempre caro pra caralho. Assim. Então. Um terno também, acho que uns 900 conto também, tipo, é o único terno que eu tenho, tá ligado? Duas calças, só adoro. É a única coisa, porque é uma bosta. Não, é, terno é uma bosta. Eu tenho um suéter de lã de R$80 que parece um de brechó e um casaco que me recusa a falar aquele, o preço. E aquele casaco de couro que porque me envergonha. R$2.000, Daniel. Quê? É aquele casaco feito casaco com... É que eles não viram meu casaco de pele de... De virgens, de jovens de virgens. Com um leão aqui, assim. É, e pele de virgens com a cabeça de leão. Isso é caro. Eu tenho que falar que, cara, a única vez... Eu não compro muito roupa, eu não tenho muito saco pra comprar roupa. Também tipo, não. Mesmo assim. Mas uma vez eu fui e tinha um casaco daquela... Eu sei lá, eu tava viajando, sei lá, Itália, Europa, umas bostas assim. E tinha um desses casacos que era muito classudo, sabe? Eu falei, meu, eu preciso desse casaco. Foi o olho da cara, mas foi a única coisa que eu me... digamos, me dobrei à indústria da moda, assim, foi, tipo, nesse momento. Assim. A real é que ele não gosta de me vestir que nem criança, eu uso as camisas do Teenage Mutant, o Falcão odeia. É verdade. O Falcão é altamente crítico do meu... O Van Depp tem um paladar infantil em relação ao... Minha mulher adoraria você falando isso. Pô, não vai comprar, você tem quantos anos? Vai comprar a camisa do Teenage Mutant Ninja Turtles. A gente vai dar um banho de loja no Van Depp. O Falcão falou outro dia, a gente vai sair pra comprar umas roupas pra você. Eu falei, tá bom. Falcão gambé da moda. Gambé da moda, mano. Gambé da moda, tá ligado? Falcão da moda. Falcão modão. Falcão fashionistão. Tá com as botas. Eu tô com a Adidas da Ramp. Que se foda. Falcão totalmente fashionista, tá ligado? Pau no cu dele. Exato, pau no cu dele. Rodrigo Guerra. Ele pergunta: Capitães, o que estamos perdendo? Sei que estamos perdendo alguma coisa nessa festa brasileira do videogame. Pô, Guerra, eu não sei por que o Guerra não tá aqui, que o Guerra é do UOL. E estamos olhando nesse momento para ser o editor, viu, Guerra? Ele está ali vendo no celular dele. Queria saber por que você não está aqui. É, né? Mas o que você está perdendo nessa festa brasileira do videogame, cara? Sua sanidade, a sola do seu sapato. Você não está perdendo nada disso. Ah, então você não está perdendo nada disso. É verdade. Seu estresse, está mantendo. Seu sono, seu... É, exatamente. A BGS vai continuar relevante com a saída de empresas como a Riot e a Blizzard, por exemplo? Foi o que a gente mencionou. Tem muita empresa saindo. Talvez isso para o público em geral não afete... Pelo menos agora... Talvez continuem os mesmos, né? Nos próximos 3 anos eu prevejo que ainda vão ser... Bem previsão grande, é 250 mil nos 4 dias, né? Total. Eu acho que vai continuar vendendo, porque com a grana que eles ganharam nos últimos, eles investem muito, né? Então aparece propaganda no metrô, na TV... tweet patrocinado. Exatamente. Por aí lá, então. Mas sim, para os jornalistas realmente já tesão, tá... O YouTube também. Em 2012 eu já falei, eu sei que o nego deve encher o saco de falando de YouTube, mas 2012 foi a grande aglomeração nos YouTubes aqui, foi uma vibe absurda, legal. E esse ano não veio, tipo, metade do que geralmente vem, saca? De a galera YouTube não veio, né? Inclusive porque as estandes, assim, querem que os caras venham aqui peidar de graça, assim, sabe? Ah, uhum. Fica aqui numa estande autógrafo, ótimo. Assinando autógrafo pra, sei lá, 3 mil moleques, mas não, fica de graça, tá bom? É. Bom, entendeu? Então, sabe? Não é questão de ser mercenário, querer que não, mas... Os caras não respeitam também, né? Tem que ser uma coisa mútua pros dois. Bom, sim, pros sim. Dois, né? É verdade. Enfim. Marco Batistucci, qual foi a coisa mais bizarra que vocês viram aí hoje? Cara, a coisa mais engraçada que eu vi foi uma das gostosas, umas Boot Baby. Aí ele tava, não, mas ela tava passando, sabe, chinelão, com aquelas camisas, aquelas calças de couro. Aí tava o bombeiro assim, do lado, sabe, braço cruzado, bravo, assim, uma bombeira do lado, assim, conversando. Aí a mulher passou o bombeiro, ele falou, ele vai olhar, ele não olhou. Ela passou uns 10 metros, ele só deu um... Aí a mulher, saca, te xaropou, então... É que, cara... O mais engraçado da BGS pra mim não é ver as Boot Babes, assim. O mais legal é ver a reação dos homens quando passa uma gostosa, assim. Então, pra mim é triste, mas o que é engraçado... Tá ligado, mas assim, tipo... Mas não é aquele secado, assim, tipo... Ah... Não. É o cara, tipo, tentando... Não nesse caso, mas exato, eu vi exato. Já umas coisas nojentas, né? É, galera... Claro, exato, eu tô ligado. Do cara que tá tentando segurar, mas quer olhar pra bunda da mulher também, sabe? Eu tô ligado. Ele não tá chegando assim... Eu tô ligado. Mas isso é uma coisa que, aliás, até bom a gente não falou da BGS. Mas, tipo assim, claro que nos últimos anos isso vem diminuindo e é uma cultura em geral que está diminuindo, está melhorando. Sim. Mas, cara, a primeira coisa que você vê chegando na BGS, pelo menos pra gente foi assim ontem quando a gente chegou, eram umas minas da Live Team, verdade, da Live Team, cara. Vestidas de colegial com uma saia ridiculamente curta, vi. Cara. Tipo, não faz muito sentido, tá ligado? Por quê, cara? Com rabo de cavalo. Com rabo de cavalo. Tipo, qual que é a ideia? Qual que é a ideia que aqueles caras estavam querendo passar? Tipo, isso é um absurdo. Isso é nojento, cara. É, aí você foda. Chega no... Assim, aí você chegou se é a namorada que se veste, tipo, o cara no momento... Isso, não coisa, tem... Mas você vê... Exato, mas tipo, eles estão usando a sexualidade dessas mulheres especificamente para vender pacotes de internet? Então. Tipo, qual que é a ideia, cara? Sailor Team. Entendeu? Qual que é a porra da ideia? Que e, tipo, bosta. Outra coisa que também aconteceu foi no... Outra coisa que também a gente entrou e tinha as Booth Babes. Que é nome horrível. Booth Babes, um nome nojento. Da Ubisoft, justamente sim, como sim. Você mencionou. E aí eles tiveram a pachorra de botar no release do evento... Falando que... Primeiro que eles falaram, uma das atrações que terá no nosso stand será a modelo, sei lá quem, que é sósia da Megan Fox. Sério, tipo, isso tava no release como oficial atração, tá para ligado? Os jornalistas, meu cara. Deus, eu cara. Gostaria de falar isso. Assim... E o seguinte, e falando assim, fazendo cosplay de Assassin's Creed Unity, cara, desculpa, eu sei o que é cosplay, aquilo não era cosplay. Não, exato. Aquilo era tipo uma mina com uma cinta-liga, tipo, e um bustier apertado, tá ligado? Com os peitos pulando, era isso, cara. E tatuaram os negócios do símbolo do Assassin's Botaram Creed uns bagulho na coxa dela, tá ligado? É isso, cara. Esse isso é o problema, não é cosplay, cara, velho. Esse é o problema. Eu acho que, tipo assim, se uma estante quiser contratar uma gostosa, ela é mulher, sabe? Tipo, eu acho que há uns 2 anos tinha aquela Jaque Cura, que era uma panique. Aqui na a revista... trabalha com corpo, é uma coisa, saca? Então ela tava lá e o nego tirava foto com ela é uma subcelebridade dessas, é válido. Mas o jeito que eles fazem, assim, que pegam... Assim, que nem você falou da Sailor Moon, é um bom... Sailor Team, é um bom exemplo, saca? Tipo, eu acho que... Fica, em vez de você falar, nossa, você fica meio caralho. O problema não é como o Vandep falou, o problema não é a sexualidade das meninas em si, sim, ou tipo, como elas se vestem, não é essa questão, exatamente. Estão usando a sexualidade delas e, tipo, diminuindo elas como seres humanos, tipo, diminuindo a situação delas como seres humanos. Com pena delas, fica, eu fico com pena, cara, porque elas são tratadas só como objetos sexuais, sim, inanimados. Tipo, ela é a estatua zona do brother do Rogue lá, é a mesma coisa, tá ligado? Exatamente, tipo, tem um cara vestido todo, é muito engraçado no negócio da Ubisoft, tem um cara todo estilizado, vestido, tem um cara vestido como o cara do Assassin's Creed, todo com os negócios de tudo, do lado tem uma estátua igualzinha dele, e aí tem tipo a mina, tipo com roupas ridiculamente curtas e apertadas, e uma calcinha transparente e tal, tipo... Entendeu? Cara, tipo, não é possível, sabe? Tipo, tem que entender que isso é um problema e que isso é, tipo, é horrível, cara. Sim. Isso é horrível. Mas enfim, basicamente é isso. Tá aí uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra, Vamos prosseguir. Fernando Nascimento. Alphaville é a condensação física de todo churro universal manifestado na forma de prédios, trânsito e gente escrota? Cara, não sei se todo o churro universal, mas uma boa parte tá lá. Parte tá lá. Nunca foi até Alphaville. Nossa, Alphaville é tenso, viu? Você não tá aprendendo muita coisa não, Vandips. Cara, é um... Imagina Suburbia, sabe? American. Clássico, American Suburbia, só que com tudo zoado, assim. Tipo, é ruim, cara. É, eu achei que... Não sabia que era. É, é isolado de tudo, só tem gente chata. Uhum. É foda. Beleza. Vamos lá. Otávio Módulo. Ó, senhores. Otávio Módulo. Me desculpe a gafe de não ter dito o nome do meu pequeno podcast no episódio passado. É verdade. Uhum, não desculpamos, não, cara. Não vai ler agora, então. É, agora a gente vai ler. Não, quero que se foda. Brincadeira, não quero que se foda, não. Faço parte de um podcast chamado Meu Jogo Não Salva, voltado a notícias relacionadas a jogos. Umas pitadas de cultura nerd em geral, além de algumas japonesices da minha parte. Vocês poderão nos encontrar. Parecido com esse, né? Vocês poderão nos encontrar em meujogonãosalva.net. Agora as perguntas. Tem duas perguntas para o Mussioli. Mussioli não tá. Duas perguntas para o Mussioli. É sobre Bloodborne. Mas é sobre Bloodborne. É, Bloodborne já falou sobre isso. É, mas Bloodborne, o Mussa já falou. Tem que ter um navio pirata só, o Mussa sozinho, de respondendo. Falou de Bloodborne e Dark Souls, tá ligado? O cara do nome estranho de novo. X-Wick. A gente falou, né? X-Water Closet. X-Water Closet. O que acharam do pavilhão indie brazuca e a qualidade dos jogos demonstrados? Vocês acham que no futuro teremos algum estúdio brasileiro grande como Rockstar, Ubisoft, Valve, etc? Tá, então, isso são. Primeiro que você tem que entender que não são apenas estúdios. Esses principalmente esses que você falou, Rockstar, Ubisoft, Valve, são empresas gigantescas. Nossa. De milhões e milhões de dólares. Eu acho que, assim, sim, é possível que nós tenhamos publishers grandes aqui no Brasil, principalmente se a gente sacar o potencial de desenvolvimento da América Latina no geral. É possível, sim, que a gente possa ter empresas grandes, mas não é algo que vai acontecer nos próximos 5 anos, por exemplo. Isso é mais pra frente, assim. Sim. Os pequenos estúdios... Agora, assim, isso não tem nada a ver com a qualidade dos jogos. Não precisa que chegue a um patamar assim. Isso, tipo... exatamente. Isso não tem nada a ver com a qualidade dos jogos independentes brasileiros em geral, que são muito bons. Sim, exato. São bons pra caralho mesmo. Qual é o melhor gaming de brasileiro, cara, que você consegue? Assim, ultimamente... É difícil fazer falar um inteiro, mas... Não, ultimamente... Ó, tem vários mesmo, mas, tipo, aqui na feira tem jogar, dois, por galera, exemplo. Né? Não, aqui na feira tem dois. Aqui na BGS tem dois que são muito bons, que é o Thorin e é o Chroma Squad. Os dois estão pro PlayStation 4. Então, tipo... Legal. Cara, aguardando ansiosamente o Chroma Squad desde que anunciaram essa porra, tá ligado? Sim, isso é a grande realidade, cara. Tipo, apoiem seus desenvolvedores locais, cara. Tipo... Sei que a grana curta pra todo mundo, mas ele investe uma grana. Semana passada perguntaram se a gente gastou já em crowdfunding. Então, sabe, vamos manter uma comunidade saudável, saca? É, tipo, jogue dinheiro nesses caras pra eles continuarem produzindo coisas legais, cara. E, pô, eles estão produzindo coisas muito legais. Mas enfim, vamos aí. Paulo de Araújo, aplicativos de segunda tela são o futuro? Como, por exemplo, Child of Light, que você, o segundo jogador pode mover a fada pelo jogo com seu smartphone, ou Watch Dogs, em qual o segundo jogador pode usar o tablet para ativar autoridades. Então, cara, isso é um problema, na real, assim, de tipo... Quer dizer, eu acho que legal que eles tenham isso no celular e tudo mais, mas ele não é muito bem integrado ao jogo. Ele ainda me parece meio gimmick. Mas é uma parada meio... tipo, eles têm que dar uma polida nessa ideia ainda, tá ligado? É uma brincadeirinha só. Tipo, o Player 2 do Child of Light eu acho sacal. É. E o Player 2 lá do Watch Dogs eu acho igualmente sacal, se não mais, tá ligado? Eu acho que podia ter sido muito mais bem elaborado. Eu também acho. E ele mandou outra pergunta, né? Ah, verdade. Tablets e celulares agora são plataformas de jogo viáveis, mas vocês acham certo eles integrarem suas exercências enquanto jogador de console? Experiência. Ah. Integrarem suas experiências. Existe essa palavra. Ou preferem guardar os aparelhos apenas para distração dentro do transporte público? Não, cara. Eu acho que o problema é justamente não olharem os tablets e celulares como uma plataforma séria. Exato. Porque, tipo... Justamente por eles serem touchscreen e justamente pela essa facilidade e tudo mais, dá pra você fazer muita coisa. E porque também não tem os jogos certos pra jogar, entendeu? Você não joga qualquer jogo, você não vai jogar. Pegar uma adaptação. Você não vai botar Call of Duty no celular, entendeu? Não é pra isso. Tipo, um exemplo claro e recente que eu uso bastante é do Monument Valley. Que é, tipo, brilhante e funciona perfeitamente dentro desse contexto de jogos de tablet e celular. Sim. Enfim. É o Zio Perazini Neto. Lá é o Zé 1. É o Zé 1. Se tivesse um PIB mais navio pirata com Exhibit e tudo mais, qual tuning vocês fariam? Cara, o que, que vocês botariam no nosso navio de tuning? Nosso navio tunado. Eu botaria um sistema de som irado. Eu botaria pelo menos uns 30 PlayStation 3, que nem o Exhibit geralmente bota, tá ligado? Nos carros. É, 4, vai, pra gente ser mais. 34. 34 PlayStation 3. Porque, tipo, o Exhibit ele pelo menos botava tipo um PlayStation em cada porta, no porta-malas, uns 5 pelo menos, e 2 no banco da frente, tá ligado? Eu acho que é o número de bucas confirmados no evento de domingo. Ah, então, eu ia ter PlayStation 3 pra todo mundo, então, cara. É, até PlayStation, cara, pra todos. Pimp My Ride era engraçado. Cara, e eu acho era que... os caixas de som e não. Oh, you need 3 DVD players, tá ligado? Tipo, mesmo. Então, a gente precisava de um tocador de DVD, a gente precisaria de tipo um. E um carro uma merda, tá ligado? Mexe no motor. Uma televisão HD. E a gente precisa que eles transformem nosso navio num lowrider. Ah, mas brincadeiras à parte, eu já tenho uma visão pro nosso Max Rebo Studio quando vocês estiverem na lojinha e vocês estiverem morando, eu já penso num. Já vai ser Pimp aí, ó. Então vai ser Pimp My Ride apresentado por Van Depp. Van Dibbit. Vou bater na porta das pessoas e elas vão fingir que não me viram 2 segundos antes, sabe? Antes de começar a gravar. É que eles vão fingir que não tem uma câmera do lado de dentro do apartamento delas quando elas abrem a porta, tá ligado? 3 vans. É, exato. O carro tá lá bem no display, lá fora da garagem. Exatamente. Muito bem. Próxima pergunta, Samir Hollenberg. Comer na BGS ainda custa um rim funcionar e uma córnea não ofuscada pelo tapa-olho? Sim, e também uma parte do seu fígado. Cara, e provavelmente uma grande parcela da sua alma, velho. É, cara, é pesado. Não, merda, eu falei, é cara. Foi uma coca, uma coxinha, um pão de batata, foi R$20. Mano, é mó caro essas porra, velho. Muito escroto. Mó caro. Enfim, muito escroto. Pra finalizar a finaleira da finalização. Vinícius Cipolotti pergunta: sendo bom, podrão ou hamburgão gourmet com carnes e ingredientes selecionados? Os dois, cara. Os dois, mas por que não misturar? Os dois podem coexistir. Os dois, ambos têm seus charmes, cara. Contanto que o sendo bom podrão não custe 30 conto, como foi o nosso caso. Por exemplo, tá ligado? Sanduíche de pernil. Sussa, tá ótimo, entendeu? Cara. É difícil estragar hambúrguer, a não ser que seja esse de microfone mesmo. É que eu acho que é o seguinte, cara: sendo bom podrão, por ele ser podrão, você tem que acrescentar o maior número de coisas possíveis no sanduíche, tá ligado? Tem isso. Ao contrário daquela bosta que a gente comeu ontem. Exato. Que era, tipo... Não por esse, coisa de paulista, colocar por em qualquer lugar. Não, mas por esse você bota um hot dog, mano. Por ele bota esses. Você bota um hot dog por aí, cara. Tirando. Eu sou revoltado com por ele. Você é punkzinho, então. Pasta de alho. Agora, hambúrguer gourmet, velho, hambúrguer gourmet, tipo, você tem que saber exatamente o que você vai botar no hambúrguer ali. É verdade, porque, tipo, você tem que... Porque não adianta você só estampar um negócio gourmet e pronto, é bonito agora o hambúrguer. Não, tipo, você tem que ter um cara que realmente saiba e botar os ingredientes direito ali dentro daquele pão. Com gorgonzolazinho, sempre cai mesmo um hambúrguer. Exato. É a minha coisa preferida. E é isso. Acabou-se. Acabou. Finalizou-se. Acabou. Vamos para a última parte deste navio? Vamos. Então vamos. Voltamos para a última parte deste magnífico podcast. E hoje não temos muitas dicas, né? Não, porque foda-se. Porque foda-se, a não ser as dicas próprias em benefício das nossas pessoas, que basicamente é cola no evento da BGS, da Max Rebo, que nós estamos fazendo, BGS, não, na BGS, não na BGS. Que é a festinha... É muito estranho a gente passar, não. Você falando da BGS. Não, venha, não, vai ser não. Festinha... Aqui do lado. É verdade. Não, tem que ser festinha... Da Max Rebo na Gibi, especial da BGS, na Gibi Cultura Bic. Vila Mariana, e tem um convite no Convés, né? A gente não postou na página da Max Rebo ainda, mas. Pô, vamos lá, o último foi tão legal, cara. A vibe foi tão boa. E essa a gente vai estar cansado, só que a gente vai poder falar mal da BGS, vai poder falar mal de tudo. E... exato. Vamos bater um papo, tomar uma breja. E a gente. Eu gosto muito desse evento, me empolgo. Então, vai ser bom pra finalizar esse Semana Churumenta. Exatamente. Então tem isso. Colin, porque vai ser louco. E a gente vai vender, né? Vai ter, vender o Lorde. Então, a gente tá quanto tempo falando do Lorde das Vendas aqui? Quem não conhece, ou quem conhece, vai ver ele trabalhando. Eu tô ansioso pra ver o Lorde das Vendas trabalhando, cara. Porque cara, pelo que vocês escrevem, é uma coisa assim. É maravilhoso, cara. É, vai ser lindo. É sobrenatural, cara. Makoto, tamo aí, te dá um abraço por trás apertado. Exatamente. Então, okay. venham para o grande festinha da Max Rebo que teremos lá na Gibi. E acabou. É isso, né? Quem gente tá ouvindo hoje? A gente tá ouvindo um belo Rick James. Rick James. É, que eu ainda estou lendo a biografia. A biografia, que por acaso também é o presente de aniversário do Daniel. Eu acho isso hilário. É, que ele vai receber em breve. Toma um presente, mas eu não vou te dar ainda. Tipo, é suspense, tá ligado? É suspense. Mas eu estou terminando de ler a biografia do Rick James e... continua muito boa. É surpreendente a cada página. Ele teve a melhor vida de todos os tempos. Ele tirou uma onda do Rolling Stones. Ele tira, ele zoa muito o Mick Jagger, porque ele fala que o Mick Jagger é um branco tentando cantar que nem um negro. É, mas o Rolling Stones começou na década de 60, sabe o que eles faziam? Tipo, eles não eram nem famosos na Inglaterra, eles iam pro sul dos Estados Unidos e cada um, tipo, eles tocavam um show e não tinha onde ficar. Então cada um tinha que arranjar, tipo, uma negona lá, ou qual, sabe? E eles, por isso tem várias músicas de transar com o negona, porque eles ficavam na casa, cada uma, eles falavam, a melhor coisa da minha vida, eles cozinhavam pra gente, umas mulheres lindas, sabe? Tipo, então... eles realmente têm muita influência. Os caras começaram com... E aí basicamente o Rick James falava assim, porra, esse cara, esse branquelo safado aí tentando suar como um negro e dançar como um negro, enquanto que eu tô aqui, negro de verdade, a indústria tá pouco se lixando pra mim. Cara, que é a verdade, tá ligado? Eu acho Rolling Stones um saco, cara. E eu acho Rolling Stones um saco também. Eu gosto mesmo. Eu acho bem sacoso. Bem chato. Foda. Por nada não. Mas então, Rick James, e a gente tá ouvindo o Sr. Policeman. Sr. Mr. Policeman. Mr. Policeman, que fala sobre. Que inclusive é nessa. Os quem faz as. O pianinho nessa. É o piano nessa música, o Steve Wonder, né? Steve Maravilha. Steve Wonder. Pois é, que já esteve. Inclusive tá na mix, na última mix depois, né? E é isso. Acabou. É isso, acabou. Quem quer mais Max Rebel nas suas vidas, entre sempre no maxrebel.com. O Musa falou que tinha que deixar o. Quer dizer, o Daniel falou que tinha que gravar o Musa falando isso. A gente... E a gente bota como uma coisa, né? E solta assim. Ele não respira em 6 minutos que ele tava lá. E nós temos maxrebel.com, nós temos tiras de segunda, quarta e sexta, que voltaram as tiras. Né, vocês mandam as tiras por e-mail, eu fico rindo sozinho, assim, tá ligado? E nós voltamos com as tiras, nós temos podcast, que é este que você está ouvindo toda quinta-feira. Nós temos também na primeira terça-feira do mês Mix Rebels. A última foi justamente nesta semana, a número 10, que foi a continuação da penúltima Mix Rebel, né? Mais Gruvão sacudo e sideral. Vamos dar um mérito ao Daniel, que faz ação. Exatamente. É muito bom. Exatamente. E também nós estamos no Twitter, @MaxRebel_, nós estamos no Instagram, MaxRebelHQ. Acabei de postar uma fotinha na gravação, inclusive, então vai lá olhar. Vai lá olhar. E pra quem quer, a gente recomenda bastante assinar o nosso canal de áudio no iTunes diretamente, porque você recebe tudo na hora, assim que a gente publica, porque muitas vezes a gente publica de madrugada, na surdina, pra ninguém saber. Então, se você quer ouvir assim que você acordar, ou às vezes você tá paradão ali na madrugada, quer escutar um som, ou quer escutar um podcast, assine o nosso iTunes, procure lá Max Rebel no iTunes, assine nosso canal de áudio, que é louco. Muito. Exato. E a Max Rebel TV tá em pausa realmente por causa do fluxo de trabalho que a gente tem aqui. Separado na Max Rebel, a gente quer fazer direito. Então a gente já gravou muita coisa pra editar direito. A gente gostaria de falar que a Max Rebel é o nosso trabalho principal, mas infelizmente a gente tem que pagar contas antes. Exato. E por enquanto ainda não rola, então estamos atolados de trabalho na vida real, né? E então, nessa semana, assim, né? Tipo, todo mundo aqui tá trabalhando assim, algo separado. É, o Mussa saiu no meio do podcast pra entrevistar. Não é porque ele quis comer uma esfirra de 18 contas. Exatamente. Mas é isso, estamos aqui, vocês aí, muito obrigado por vocês estarem aí ouvindo a gente aqui. Isso aí. E nós voltamos na semana que vem. Nós. Falou! Valeu!